Spider-Man does whatever a spider can. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com a pessoa que há muito tempo não aparece, né? O Vic. Ô, Tom, eu tô aqui com a qualidade um pouquinho ruim, né, que desde a última vez que eu participei, e... Não, não vou fazer isso não, senão não vou conseguir fazer o programa. Fica fazendo duas vozes o programa inteiro, nem a pau. É, até você não tava enganando ninguém, viu? Pois é. Até porque a Vic tem a voz fina, que é a Super Vic, é o menino. É porque a voz parece, mano? Parece o quê? Você falou que não tava enganando ninguém, a voz parece? Parece um pouco. Deveria ser idêntica. O dia que você aprender a fazer vozes como eu, que, por exemplo, faço uma Mary Jane fantástica... Ok, e a gente tá aqui hoje com o Everton... Sei lá, Everton o quê? Eu tinha que ter pensado antes, né? É, era bom, né? Você pede pra todo mundo pensar e o senhor mesmo não se dá o trabalho, é isso. É, talvez eu pensei e esqueci, né? Ou foi o original que pensou e o clone esqueceu. Então, e hoje a gente tá aqui com a presença do terceiro clone do Everton. E também com a espetacular participação do Magarencida. Nossa, Magarencida. Que equivale. Que equivale. O terceiro... É a Cida escocesa. O terceiro é o Cida, e equivale. Pois é. Maxida. E também com a participação daquele que anda com blusa rasgada, o Mike Scarlatti. E a ilustre presença de Mônio Parker. E como sempre, reunidos aqui graças aos esforços... E experimentos, muito obrigado, do senhor Eric Warren, o homem movido pelo apito do chacal. Quero agradecer ao Magaren pela sugestão da frase. Minha sugestão. Foi não Everton. Rouba meu crédito. Perdão. Isso aí. Não Perdão. Rouba meu crédito. É que é a primeira participação aí, pode roubar. Todo mundo tá tendo a mesma cara, eu confundo. Então, e depois de muitos anos de pedido, muita enrolação, muito preparo, a gente vai falar hoje sobre a saga do clone. Olha que beleza. Hoje é festa. Podcast lendário que eu estou tendo a honra de participar. Isso é, Everton aí. Esperado. Era só pensar um pouco e dava pra saber quando ele ia sair. Pois é, né? Esse mês tá sendo totalmente temático com a saga do clone, né? A gente... Os Tweep Views Classics estão sendo sobre a saga original. Coincidentemente, no episódio do espetáculo apareceu o Myers Warren e hoje a gente tá fazendo o Tweepcast, né? Coincidentemente? Não. Foi tudo planejado. Claro. Então, e a gente... vai descobrir depois, né? Que tudo foi planejado por alguém. Exatamente. O homem... Eu ia falar um aumento superior, mas deixa pra lá. O Eric é só um peão de alguém que está por trás de tudo isso. Exatamente, só que eu não posso revelar ainda, porque os editores ainda não sabem disso. Até o final não vão saber. Aí a gente entra no assunto depois do Magari subir a música. Sobe a música aí, Magari. Meu nome é Ben Reilly. Estou ligado ao Peter Parker desta dimensão. Como? Eu sou clone dele, ou talvez ele seja meu clone. Não temos certeza. Isso virou história de gibi de segunda categoria. Vai ficar pior. Então, falar da saga do clone, a primeira coisa que a gente precisa falar é de onde que ela... Não de onde que ela se originou, mas de onde surgiu a ideia dela, né? A história que veio antes. E é o que a gente tá falando nos Tweep Views Classics desse mês, né? Que a gente falou, né? Ouçam lá, então. Tchau. Voltem aqui, a gente espera, vai lá. Então, Magari, já que você é apaixonado pela saga do clone, resume um pouco rapidamente aí pra gente o que foi a original, por favor. A original foi aquilo que a Gwen tinha morrido lá na Homem-Aranha 121, na Amazing 121. Aí dois anos depois, na cronologia da Marvel, não se aprendam isso. Ela voltou misteriosamente. E sim, naquela época não era normal os personagens morrerem e voltarem tempos depois. Mas já era normal o mimimi dos fãs, né? Quando morre, vão trazer de volta. Mimimi é mudança, tchau, no FL, ops. É, na verdade, o mimimi fazia sentido na época. Hoje em dia que não, né? Porque nada muda, de fato. É, tem que ver que a morte da Gwen foi algo totalmente fora dos padrões de quadrinhos. O povo chorou com razão ali. O Mônio chorou também. Chora até hoje. Então, mas aí voltou a Gwen, passou um tempo, descobriu que ela era um clone criado pelo Chacal. E descobriu que esse Chacal, na verdade, era o Professor Warren. Que tinha uns sentimentos, estou fazendo aspas, paterno em relação a ela. É, na revista lá da original é paterno. Na saga do clone que eles mudaram. Você acreditou nessa historinha de paterno? É um amor tão grande que foi o suficiente pra ele cortar o cabelo de outro estilo aí e pintar de loiro. Pra ficar cortar parecido e, com a... Cortar e tingir o cabelo, é isso aí. É. Não, aí no final da saga, no último Twip View que a gente fez, o clone acabou indo, morrendo, entre aspas, e o Peter jogou... Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Jogou o corpo dele numa chaminé. E pronto, pra ele, ele achou que terminou lá. Não, tem uma questão importante. Na verdade, não se tem uma certeza se quem morreu foi o Peter ou o clone. Sim, sim. Tanto que tem a última edição foi ele pensando... Ele fazendo um remake da história, que ele enfrenta um monte de vilões aleatórios. Na verdade, não eram vilões, eram criaturas lá pelo... Esqueci o nome do cara. Smite. Pelo Smite. E só que dessa... Eu não vou ficar repetindo piada aqui no programa que a gente fez. Enfim, aí o Smite... Aí ele descobriu que, como ele era apaixonado pela Mary Jane, ele não podia ser o clone. Que se fosse o clone ainda não teria esses sentimentos por ela, só pela Gwen. Aí ele nem olhou as pesquisas do palpatão da obra lá, do que sempre dá uma mãozinha, até porque não pode dar duas. O Dr. Conos? Então, mas entra um porém aí, viu? Tem aquela What If que saiu pouco tempo depois, que era da... O que 30. Aconteceria? Isso, o que aconteceria se o clone tivesse sobrevivido? Ah. Que ali, como a história era mais fresca, eles levam em consideração uma coisa, né? As células que o professor Warren pegou, que teoricamente onde estavam a memória, porque pra eles a memória fica no sangue, pois é. era do Peter que ainda estava no colegial. Era o Peter 3 anos mais novo. Então ele realmente não teria paixão pela coisa. Na verdade, ele não era apaixonado nem pela Gwen ainda, porque ele mal a conhecia. Não, mas na Amazing fala que foi tirado numa aula que o Peter e a Gwen... Sim, mas eles não eram namorados ainda. Ela é só uma amiga nova dele. Ele comenta exatamente isso nessa What If. Que ele acha estranho até porque a Gwen era só uma amiga nova que ele tinha. Que ele mal a conhecia. Estranho. Bom, eu acho... O Peter e a Gwen já namoravam quando o Warren começou a aparecer mais nas histórias, não? Já, esse Warren já. O outro Warren não. Se ainda eles falaram que fosse o outro Warren, que era o irmão dele, aí o What If não faz sentido. Então, e aí, nos anos 90, né, com... os anos 90 dos quadrinhos, que era onde o povo... A criatividade estava mais ou menos da época, né? Aí eu penso... Só que antes disso ainda, sim. Nos anos 80, seja lá onde for, que teve uma história... Aconteceu numa... A que saiu aqui numa Super Almanac Marvel foi durante a história da saga do Alto Evolucionário. Isso. Que foi revelado que, na verdade, a Gwen, aquela Gwen que apareceu, não era um clone, era uma outra garota que o professor Warren tinha infectado com vírus. Como uma variação do que depois virou vírus carniça, pra ela ficar parecida geneticamente com a Gwen. Uma zona. Mais ou menos uma coisa que rolou com a tia May lá, né? Isso, exatamente. O esquema do Alto Evolucionário, acho que também fala que aquele Anthony Serba lá, que é o assistente desaparecido que a gente falou no Trip View, e ele que também foi infectado pra ficar parecido com o Peter. É, né? ele era o clone do Aranha que enfrentou o Aranha na história. E isso daí virou canônico depois que saiu o Alto Evolucionário, né? Nunca houve história de clone, só esse vírus aí que mudou a aparência do povo, né? Isso aí seria desmentido, entre aspas, na saga do clone que a gente vai comentar. Então, foi só isso que ficou aí. Aí nos anos 90, como você ia comentando, continue. Ah, sim. Então, teve morte do Super-Homem nos anos 90, teve Batman, Queda do Morcego e outros arcos desse tipo, né? Que teve também Era do Apocalipse dos X-Men, né? Então, assim... Os Vingadores de Jaquetinho. Cara, anos 90 era todo mundo de jaquetinha. Pois é. É só o Homem-Aranha que não, né? Ah, eles arrumaram um jeitinho, né? E o Jaqueta Amarelo? E aí, assim, eles precisavam... os editores queriam que fizesse alguma coisa com o Homem-Aranha nesse sentido, né? Os editores não, o marketing, né? O editor não mandava nada na época, não. Só quem vendia serviços que mandava. É, na verdade, tinha alguma coisa nesse sentido e tinha aquele papo de querer fazer o Peter voltar a ser solteiro, né? Eles sempre quiseram isso. É, porque ele sempre... Tipo assim, o Homem-Aranha sempre foi um personagem mais solto, entre aspas, né? E o casamento meio que deixa ele sério demais, né? Que é justamente o que a gente sente falta, né? De dar uma evolução no personagem, mas... Como normalmente, hoje em dia nem tanto, mas normalmente as pessoas vão crescendo e deixando de ler quadrinhos, é interessante que não desenvolva o personagem tanto pra que ele continue atingindo aquela faixa etária, né? Eu acho isso relativo, mas... Não, é, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia eu acho que só a gente mais velha que lê, né? Não é só hoje em dia. Quando eu comecei a ler Aranha, já era completamente diferente do personagem que eu conhecia, de ver em desenho e tal. Primeira vez que eu peguei uma revista mesmo pra ler, eu fui bombardeado por 40 anos de cronologia. Peter tava... Caracterização do desenho. Isso! Porque o Peter tava casado, tinha toda aquela lenga-lenga, era um uniforme negro. Cara, isso não me afastou. Eu acho que quem curte o personagem não se preocupa com isso. O cara corre atrás e absorve. Essa história de, ah não, porque isso vai afastar leitor novo, pra mim é... Façam histórias boas que não afasta ninguém. É. Quando eu comecei a ler, eu peguei nas histórias mais ou menos pela fase do David Michelinie ali, no início do Venom e tal, e eu não entendia algumas coisas, né? E daí depois eu fui comprando as mais antigas e fui entendendo. E é legal, tipo, também ir descobrindo depois o que... as pontas soltas lá da frente, entendeu? Acho que isso não impede nenhum fã de correr atrás. Eu comecei da saga do clone. A própria saga do clone, eu não fazia ideia de quem era Gwen Stacy, nada disso. Fui aprendendo tudo conforme ia lendo. Eu já falei outras vezes que eu comecei, as minhas primeiras histórias foram aquela da morte da Jean DeWolf. Eu fui comprando umas coisas antigas, mas a primeira que eu comprei nova na banca mesmo foi em 96. Foi na que tinha exatamente o Mônio adora lá, que é o Aranha com aquela armadura de ferro lá. Oh, adoro aquela armadura, é muito linda. É, eu Aranha 57 isso daí. Então, essa foi a primeira que eu comprei e a partir daí eu comecei a colecionar mesmo. Que antes eu só comprava antiga, porque, tipo assim, o preço das novas era muito diferente das antigas. Aí eu não tinha dinheiro pra comprar as novas. Hoje em dia é o contrário. Eu tinha esquecido que o Mike tinha essa enciclopédia na cabeça do número das edições. Então, aí o que que tava acontecendo na época? O Harry tinha morrido depois de ter virado o Duende Verde e tentado acabar... Exatamente. Porque teve antes de... vamos dizer, a maior saga, antes da saga do clone do Peter, da história do Aranha, eram os pais do Peter. Então, isso que eu ia comentar. Que assim, como no filme, nunca funcionou bem. É, o que eu ia comentar é que, assim, pouco antes da saga começar, a situação que tava era que o Harry tinha tentado destruir o Peter, Mary Jane e tudo mais, lá e acabou morrendo. Os pais do Peter tinham voltado e sido revelados como sendo robôs lá, né? Formas de vida artificial e tudo mais. E as histórias parece que não estavam vendendo tão bem também. O Peter tava meio revoltado com a vida. Ele tava desistido de ser o Peter. Isso. E era só o Aranha. Fez um casulo de teia no próprio quarto e se trancou lá. Tava meio emo, só não tava dançando na rua, porque ele não tava com uniforme nenhum. E, além disso, também a Tia May adoeceu e entrou tipo em coma, né? Não, mas ela entrou tipo em coma, já é uma evolução. É nessa época aí. Entra em coma e evolução, gente? Pra ela, porque ela sempre fica doente uma semana depois. E nessa época aí, nas histórias, começou a aparecer um cara, nunca era mostrado o rosto, que... conversava com ela pelo telefone, umas histórias antes, quando ela entrou em coma, que ele descobriu, ele começou a ir pra Nova York. Ninguém sabia quem era aquele cara. Inclusive, era até legal falar que era até um segredo na Marvel mesmo. Exatamente. Quer dizer que nem eles faziam ideia. É, porque na época, contextualizando um pouco, a Marvel tava dividindo em vários grupos. Tinha o grupo dos editores dos X-Men, e tinha o grupo do que cuidava das revistas do Aranha. Era cinco. Só esse pessoal sabia. Os outros não sabiam quem se fazia, quem era aquele cara misterioso que ia aparecendo aos poucos lá. É, e a ideia do... Parece que a ideia de trazer o clone de volta e falar que era o verdadeiro veio lá do Terry Cavanaghi. E foi o Tom DeFalco que meio que... Que era o editor-chefe na época, que colocou em ação, né? E detalhe, a história começou no mês da... Não começou na Amazing 394, mas começou no mês dela, né? A ideia era terminar na 400. Começou. Sim. Na 394. Foi um pouquinho mais, né? Um pouquinho, pouca coisa. A ideia era, traz o clone de volta, fala que o clone é verdadeiro, e no final fala, não, o verdadeiro é o Peter. E isso tudo em 6 meses, fim de saga. Né? Já não era tão ruim. Era perfeito. Foi mais ou menos o que aconteceu na versão definitiva que lançaram mais recentemente aí. É, só que. Essa definitiva tem alguns pequenos probleminhas de passagem de tempo, mas funciona muito melhor a história ali. Aí eu acho a definitiva meio. Ela é interessante se você tiver lido a saga original e ficar lendo comparando. Ela é como se fosse comparando, mal comparando assim, cenas cortadas de DVD. Tipo isso. É. Se você assistir só as cenas sem ver o filme, você não entende nada, mas se você tiver visto o filme, você encaixa as cenas em algumas partes. Isso, como eles falaram que era edição definitiva, em teoria, teria que dar pra ler como uma história fechada e ser uma história boa, né? Na verdade, acho que é por isso que ela fica com esses problemas de passagem de tempo. Por exemplo, não explica nada do Escarlate. Do nada, o cara já é o Escarlate. Isso, mas a gente vai falar mais dela depois. É, depois a gente chega lá, né? Então, e aí a Espetáculo Spider-Man 216 termina com o Peter. É, ele vê o Homem-Aranha se balançando lá fora e termina com ele dando de cara com o Ben Reilly. Ou melhor, dando de cara com um cara que é igual a ele. O ele Peter. Sabe quem é. É, o cara não tem nome ainda. E aí, Magari, você que gosta de falar o que acontece de uma edição pra outra aí? Então, aí mostrou na... Ai. Eu acho que foi nessa edição mesmo que você falou da barba lá. Barba? Não é nessa edição. Não, é mais pra frente. É mais pra frente, não. É verdade. O John Romita volta bem depois pra ser visto. É quando a primeira vez que o Ben encontra a Mary Jane. Ah, sim, isso mesmo. E a Mary Jane tá de barba, é isso? Isso. Também eu só quero falar que a Kira abriu na teia. Qual foi a primeira teia do, da saga do clone, Mike? 89. Isso. Que é isso? Falou. Não foi editado, não. Capa, não foi editado, não. A capa do 89 é genial. Então, é isso que eu vou comentar aqui. Colocou, abriu, colocou o Aranha Escarlate se balançando na Avenida Paulista aqui, São Paulo. Era só isso. Me retira ali. Certo. Então, o primeiro arco de histórias aí foi o Power and Responsibility, né? Poder e Responsabilidade, minha pronúncia é perfeita. Então, pegou as quatro revistas do mês, né, do Homem-Aranha, e basicamente foi a introdução do... a reintrodução do clone nas histórias, né? É, surgiu aquele... o Judas Traveler lá. Nível Beyonder, porque ele fazia o que ele queria e ninguém podia fazer nada com ele, os capangas dele eram invencíveis e... era uma coisa, né, cara? Parecia que só o Scryer que mandava no cara. Eu vi uma entrevista falando que ninguém fazia ideia de quem que era esse cara. Eles só colocaram ele na história e falou, gente, faz qualquer coisa com ele aí. Depois a gente pensa. Ninguém sabia o que, de onde que ia dar, nem nada, mas tipo, põe esse cara da história aí. E ele, tipo, toma controle lá do Instituto Ravencroft, né? E começa fazer pesquisa sobre o mal e tudo mais. E como todo mundo tá interligado com o Homem-Aranha de alguma forma. Camaleão, o Ratos, Carnificina, Shrek, aqueles monte de... aqueles vilões que estavam lá, todos eles eram consequência do Aranha. E daí o que, que ele vai fazer? Vão chamar o Homem-Aranha pra resolver isso daqui, né? E pra surpresa dele, ou não, parece até em dupla. O uniforme do Ben Reilly nessa primeira história aí é parecido com aquele que o Peter usa depois. Que em vez do uniforme negro, ele usa o uniforme do Aranha mesmo, só que com roupa civil por cima. Ele só usa máscara, a máscara, né? Na verdade. E as luvas. Ele pega a máscara, e o lançador de teia e parte pra porrada. Máscara e as luvas, né? Sim. Então, aí a história aí segue basicamente com o Peter achando lá que o Ben é mais uma ferramenta do Traveler, né, pra confundir ele e tudo mais, até que no final das contas, o Peter e o Ben se juntam pra prender o pessoal lá, né, os vilões do Ravencroft. Tanto que o Traveler ainda dá uma dicasinha aqui, que ele fala que um de vocês tá errado, não sei o quê, só que ele aponta pro Peter aqui, quando ele fala isso. Ele dá a entender que o Peter é o clone aí em alguns comentários que ele faz, né? Já começa a plantar essa sementinha da Discord aí. E é a primeira aparição nessa história do Scryer já, que também era outro que os carinha não faziam ideia de quem seria no futuro, né? Inventaram o personagem e colocaram ali. Ele tem um visual legal, vai. Coloca aí, depois a gente vê o que a gente faz. Bom, e aí, daí pra frente, as quatro revistas mensais do Homem-Aranha, que é Amazing, Spectacular, Web of Spider-Man e a Spider-Man, elas ficam divididas, né? O Peter Parker em duas e o Ben Reilly nas outras duas aí, né? É, aqui no Brasil aconteceu também. O Peter ficou na Homem-Aranha e o Ben foi pra teia. Exatamente. Estava imaginando quando iria aparecer de novo, caro clone. E com minhas roupas ainda. E aí, falando primeiro da revista que tem o Peter Parker, que é a Back from the Edge. Eu não lembro dos nomes em português, eu não animei a abrir as revistas pra olhar, não, mas dá pra entender, né? Você já foi melhor, hein, Eric? Volta do exílio, volta do exílio. É basicamente o Peter, ele tá nessa situação que o Magarin comentou, né? Que ele tá mais vivendo como Homem-Aranha e não como Peter Parker e tudo mais. E aí é basicamente ele voltando lá na casa onde ele cresceu, né? Da Tia May e encontrando o Demolidor. O Demolidor parece que na época ele tinha meio que abandonado a identidade do Matt Murdock, né? Ele tinha matado o Matt Murdock e ele tava fingindo ser outra pessoa. Isso. Aquele uniforme cinza dele. Aquela armadura sem vergonha lá. Isso. Ele não tava vendo as consequências que aquilo ia causar. Meu Deus do céu. E aí o Peter acaba sendo envenenado. É pelo Abutre, eu não lembro. É o Abutre e o Coruja. Isso. E aí quando ele tá quase morrendo, ele meio que percebe que ele quer viver sim. E Peter Parker é quem ele é de verdade e tudo mais, né? É na hora do aperto, né? Mas o antídoto que ele pega dos vilões é falso, né? Ele tá morrendo. Só que ele continua morrendo. Eu fico imaginando, pra quem lia na época, deve ter ficado extremamente nervoso, né? Tipo assim, o clone volta e o Peter vai morrer, sabe? Tipo, do nada, assim. Sim. Eu nem sei quem que é esse tal de Ben Reilly aí, eu não aceito ele como Homem-Aranha, não. Aí eu tava ali na época, acho que eu gostei do visual do Escarlate. Sempre gostei. Esse eu também. Achei que os caras acertaram. É porque até aí ainda não dá pra conhecer bem o personagem, né? Só o visual mesmo, gosto de comentar. O Escarlate, ele só surge ali... Bom, no Brasil saiu nessa teia que o Mike falou, não lembro qual é. Ele só surge depois que ele vê um chamado da polícia, que o Venom tava solta, e daí ele, tá, o que, que eu vou fazer? Vou comprar uma jaqueta qualquer aí, daí se veste de Escarlate, nem inventa um nome, né? Quem inventa é o repórter do Clarim, o Ken Ellis, e vai pra brigar com o Venom, né? Daí... Ellis. Daí ele, na primeira luta, ele não consegue fazer nada, mas na segunda ele consegue prender o Venom. E o que dava a entender nessa edição aí é que os caras estavam querendo dizer, ah, o Peter Parker não conseguiu deter o Venom nunca, e o Ben Reilly chega e vence ele na hora, vão deixar ele, vocês vão ter que aceitar. E a parte aí do Peter veio primeiro, né? Então, assim, nem existia ainda a aparência do Aranha Escarlate no uniforme que a gente conhece, né? Eu queria falar do... Eu falei do uniforme. Uns tempos atrás eu fiz uma matéria para Aracnofan. Acho que foi a minha primeira e única. Falando quando eles estavam decidindo o uniforme, vários protótipos de o que seria o uniforme do Aranha Escarlate, até surgiu o original. Tá no post o link aí. Eu vou passar pra vocês só pra vocês olharem. Ah, sim, eu lembro quando você postou essa matéria. Eu também lembro e defendo a mesma teoria que eu tive na época. Ficaram com a melhor opção mesmo, viu? Ela é do Tom Lyle, não é? Isso. Além dessas opções aqui, eles ainda pensaram em várias outras. Foi naquela página que a gente já comentou algumas vezes que tem. Quando o Ben vai virar o Aranha mais pra frente lá, ele fica pensando no uniforme. Ah, sim. E o nome Aranha Escarlate, né, Scarlet Spider, na Marvel surgiu como uma zoação do personagem, mas acabou pegando e o povo falou, não, vamos colocar esse mesmo, né? Era meio que... É tipo a teoria do Big Bang, sabe? Que o povo falou o nome, tipo, zoando e foi o nome que pegou. É a mesma coisa do Aranha Escarlate. E eles até queriam um outro nome lá, eu não lembro qual que é agora. Então, essa primeira parte aí, a Back from the Edge, foi focada no Peter e, paralelo a ela, teve a The Exiles Returns, focada no Ben Reilly, né? A volta justamente... do exílio. É aquela que eu comentei, Eu me enganei, eu me adiantei aqui. Isso. E é basicamente o que vocês falaram, né? Ele tá pensando se volta ou não pro exílio e tal, quando ele percebe que a responsabilidade dele é maior e tudo mais, e cria o um uniforme. E ele vai lutar contra o Venom justamente porque ele não faz ideia do porquê que o Peter nunca derrotou, né? Sendo que o Peter e o Venom tinham um acordo, né? De um... Sabe, porque eles tinham um acordo de cavaleiros, vamos colocar assim. E o sentido de aranha funciona, né? O dele contra o Venom, porque ele nunca foi unido ao simbionte. Sim. Nessa história contra o Venom, que ele cria aqueles dois, os ferrões e a teia de impacto, né? Que é as duas novas armas aí pra lidar com o Venom. Exatamente. Eu nunca entendi o porquê que o aranha não manteve isso no arsenal dele. Ele usa depois da saga do clone, ele usa. Só que depois para de usar mesmo, mas ele chega a usar um tempo. Você devia usar pra sempre, pô. Uniforme do Vespa, se eu não me engano, da crise de identidade, ele tinha os ferrões do... Tinha. Era o uniforme que eu achava mais legal, não sei porquê. E aí, nessa mesma época, o Kane começa a aparecer na história, ninguém sabe quem é. E aparece... Não, Kane! Ah, tá. E também começa a aparecer um detetive lá, né, de Salt Lake City. Jacob Conover. Exatamente. Que tá perseguindo um assassino aí, né, 2 anos que ele persegue o cara que matou algumas pessoas, inclusive a ex-parceira dele. Isso, exatamente. É legal, tá introduzindo, nessa época aí, tava introduzindo várias coisinhas novas, né? A colega de quarto do Ben Reilly também, Gabrielle Greer, apareceu nessa época aí, mas não durou muito. Começou a aparecer um personagem mais diferente, ainda não é um núcleo que vai seguir o Ben mais pra frente, mas personagem novo, tipo esse Ken Ellis aí. Eles não seguiam o Ben, seguiam o mal. Nossa, Deus. Nem todos, pô, que é isso. E aí um negócio que o Magali tinha comentado lá, na verdade é daqui em diante que a Marvel acaba com o editor-chefe geral, cria a divisão lá de 5 editores, né, um pra cada grupo, né, um pros X-Men, um pro Homem-Aranha, um pra séries limitadas e tal, eu acho que um pra Vingadores, não sei o que, e o outro pro resto, alguma coisa assim, sabe? O resto. E aí o do Homem-Aranha fica sendo, eu não sei pronunciar, vou só ler, que é o Bob Budiansky. Deve ser mais ou menos assim a pronúncia mesmo. Que é o cara que fica aí a maior parte da saga como editor. A culpa é dele, então? Mais ou menos. Mais ou menos, a gente vai ver. Tem essa participação de culpa. Isso, mas a culpa, a menor parte da culpa é dos editores, escritores e desenhistas, pra você ter ideia. Medo. Então, e aí a gente vai para o próximo mês, né? Que tem duas histórias aí, uma mesma coisa, Peter Parker e Ben Reilly, que é o Web of Death e o Web of Life, né? O Death com o Peter e o Life com o Ben. Mais uma dica de que o Peter vai embora e o Ben vai continuar, né? Pelos nomes dos arcos. Nessa Web of Life que é anunciado a gravidez da Mary Jane, né? E exatamente. E é interessante que a ideia dela ficar grávida foi do Tom DeFalco, que é o cara que depois pega Spider-Girl pra escrever e escreve há 12 anos de história. Não é isso, ele Ele tava trabalhando em prol de ter um título próprio dele. Foi tudo planejado. Então, a história... É, porque, né, o Mike comentou aí que também nessa história, enquanto o Peter tava lá com aquela cara, oh, meu Deus, eu não sou mais o Peter, sou o Aranha, dane-se o mundo, eu não me chamo Raimundo. Nossa, Deus. A Mary Jane também tava envolvida lá, tava voltando a se reconciliar com o pai dela. Ela tinha viajado lá pra cidade do pai dela, que eu não vou lembrar o nome agora, com a irmã dela também, que elas tinham meio que... Elas eram meio que brigadas. E aí, quando ela volta, assim, ela... Eu já fiz paz com meu pai, acho que dá pra tentar voltar pro meu marido, que ela veio falar que ela tem boas notícias. Exatamente. E aí a gente falou lá que o Peter terminou envenenado, né? E aí ele tá... É engraçado que ele, envenenado, ele começa a ter uns flashes de memória, uns sonhos meio misturados lá, que eu não sei se é nessa parte já, mas parece que o Ben também tá tendo outros sonhos ao mesmo tempo. Aí você não fica sem saber quem que tá tendo sonhos com Chacal e câmera de clonagem, quem que tá tendo outros sonhos. Não dá pra saber direito, mas... Assim, realmente, mostra o Peter tendo esse tipo de sonhos dentro de câmeras, tipo de coisa, de tubo. E aqui que a gente vê que o Ben não é o original, porque se ele fosse original, ele estaria tendo sonhos com o Capitão Stacy. E o Dr. Octopus acaba encontrando o Peter lá meio desmaiado e desmascara ele, né? Descobre que o Homem-Aranha é o sobrinho da mulher que ele tentou casar uma vez. E é essa o que tá acontecendo hoje. Só que não. Só que não. Bom, aí ele desmascara e vê, puxa, eu vou querer esse corpo pra mim. Gente. O Octopus deve ter ficado com um cara meio de besta, né? Porque ele descobriu a identidade do Peter lá na Amazing 11 ou 12 e, opa, ele me enganou. Enganou um tempinho, né? 7 anos, mais ou menos. 7 anos? Não, mais ainda. Bom, e... 20 anos? É, não, eu falo 7 no, na cronologia lá, né, que foi... Ah, sim. É uns 9 anos por aí. É, o clone é 2 anos depois da morte da Gwen e essa história é 5 anos depois, né? Então, foi na época da escola, bota mais uns 2 anos aí, tá tudo certo. E nessa época também o Kane começa a ter umas visões meio esquisitas lá de a Mary Jane, tipo, morrendo, né? Todo mundo fica tendo visões. Até a Feiticeira Escarlate tem visão. Eu ia falar isso. Que horrível. Não, porque assim, nessa época era, não era, não faço ideia. Bom, e aí, o Peter acha que a cura lá funcionou, né? E aí, realmente, Mary Jane revela sobre o bebê e eles ficam felizes, mas... É que, na verdade, eu tava procurando uma outra referência, mas eu não encontrei. Mas é aqui que surge essa Stunner? Não, que é tipo essa protetora aí do... É, nessa história aí, isso mesmo. Sim. É a primeira aparição dela? É, ela só não mostra, não fala quem ela é. Ela tá lá junto. Ah, tá. Dr. Octopus já. Octopus, a gente pensava que ela era aquela ali mesmo, né? Sabe nada, inocente. Bom, e aí a cura não funcionou muito bem, mas aí o Otto fala que achou a cura definitiva, cura o Peter e o Kane mata o Octopus, né? Na verdade ele vai preso, se rende, porque ele só queria era vencer o Homem-Aranha, e daí quando ele tá indo pra prisão, o Kane invade e mata ele, né? Cabe o pescoço dele. A gente não falou por que ele... A gente já falou isso no Tweepcast das mortes, né? Mas a gente e pode... no Octopus também. Isso, é que a gente não falou, não comentou por que o Octopus curou o Peter aí agora, né? É porque só ele pode derrotar o Peter, né? Umas frescuras. Ou porque ele vai precisar daquele corpo no futuro. É, eu acho que é mais por esse lado aí. Não. Então, Web of Life, agora focado no Ben Reilly. Ele reencontra Betty Brant e tem um... não sabia que ela tinha casado com o Ned, então ele já vai pra cima, eles quase se pegam ali, mas o Caçador Sinistro interrompe, né? Porque o Caçador Sinistro, nessa época, tava de atrás do Peter. Só que ele reconhece, depois de um pouquinho de uma luta ali, já que ele foi treinado pelo Kraven, né? Que aquele ali não era o Peter, que era outra pessoa, e daí some. Só que pra evitar que o Ben fosse morto, ou o Peter também, né? Porque era o objetivo do Kane, ele vai de atrás do Caçador Sinistro e outro vai pra vala aí, Caçador Sinistro. Exatamente. Não faz a menor falta. É, o Octopus, ele foi morto pelo Kane, meio que pra mostrar pros leitores, né? Olha, esse Kane é um personagem poderoso, né? Tenha medo dele, basicamente. E o Caçador Sinistro é... A gente precisa matar mais um. Deixa eu ver. Teve esse cara criado aqui que ninguém desenvolveu, né? Vai, mata ele. Pera aí um minuto. Matar o Caçador Sinistro não é indício de poder nenhum pra mim. Eu falei do poder só relacionado ao Octopus. Do Caçador. Ah, tá. Pô, mas eu prefiro o Caçador Sinistro do que trazer o Kraven de volta. Eu preferia que não tocassem mais nesse assunto. É, não. O Caçador Sinistro, assim, não é um... Nossa, que vilão interessante, não é o tal, mas também não é não, tanto faz, né, se ele existe ou não. O Kraven antigamente, o Kraven só tem esse status porque ele é a casa da última caçada. Fácil. Se a gente pegar as histórias clássicas dele, ele seria também esse personagem igual o caçador morreu, Dunst. Ninguém vai sentir falta dos raios mamilares. Bom, e aí como o Ben tá tendo sonhos esquisitos lá, ele liga pra um velho amigo dele, que é o Seward Trainer, pra... que ele acha que a degeneração tá começando, né? E o Trainer vai pra Nova York. Logo depois da morte do Octopus, tem aquela historinha que vocês comentaram já do funeral para o Octopus, que inclusive o Kane ameaça matar ali o Electro e o Mistério, mas ele é interrompido, ele não consegue matar nenhum dos dois. Foi o que eu já tinha comentado em um outro cast aí, que na época que eu lia, eu cheguei a ficar com medo que um dos dois ia morrer. Eu falei, pô, vai morrer todos os vilões? Esse Kane. Ele já chegou, matou o Octopus, matou o Caçador Sinistro, aí chega, termina uma história ele matando, na teoria, o Mistério, só que era um robô pra variar. É, e o Mônio comentou lá do... acho que foi o Mônio, que falou do que eles queriam acabar com o casamento do Peter e da Mary Jane, eles queriam fazer algumas mudanças, né? E uma das mudanças que eles queriam fazer era justamente renovar um pouco o repertório, entre aspas, de vilões do Homem-Aranha, né? Aí é meio que por isso aí que alguns estavam saindo de cena e outros aparecendo. É, eu mato um e substituo por uma cópia dele. Que vantagem. É, mas foi só com o Octopus, né, que aconteceu. Whatever. Whatever não, hein? Invalidou seu argumento. É porque não tiveram tempo, senão você ia ver só. Durou só 2 anos. Só 2 anos, pouco tempo pra desenvolver cópias. Sabe o tempo de maturação de um clone? Então, eu prefiro trazer cópias do que trazer o original de volta com alguma desculpa esfarrapada. É, não, assim, é interessante que eles criem vilões novos, né? Assim, que nem seja o original de volta, nem cópia, né? É interessante criar assim, novos, né? Acho que acabou as ideias, não dá mais pra criar nada novo. Não, aparece coisas tipo a boneca de papel. Não, mas aí, né? O próprio Kane foi uma criação nova aí que é nova, era interessante. Né? Não deixa de ser uma cópia, literalmente. É. Olha o spoiler. Então, e nesse meio tempo, o Detetive Raven lá e o Connor Trevani lá, né, que era o de Nova York, acabam descobrindo uma impressão digital, né? Eles estavam pesquisando sobre... investigando sobre o assassino, né? Sobre o assassino. Isso. Essas visões que o Peter e o Ben Reilly estavam tendo aí acabou levando os dois ao mesmo lugar, no meio da neve, que encontraram lá um clone degenerado grandão, que eles não sabiam que era um clone, que é o tal de Guardião, e um outro chacalzinho pequenininho. E um portal também, que daí eles descobriram lá que o chacal estava vivo e com cabelo e bem diferente. Só comentando que isso daí já é no Smoke and Mirrors. Tava tão diferente que ficou até verde. Exatamente. Na Abril, né? Na Abril ele até mudou de cor. Fumaça e espelhos. E tintura. Qual isso? Então, Que é a volta do Chacal. E é o primeiro encontro entre o Peter Parker e o Ben Reilly, depois, quando ele já é Escarlate, né? Sim. É, porque na história do... funeral, eles dois estão na história, mas ele nunca se encontra. Então, o cara que tá vestido de chacal, ele, se eu não tô enganado, ele tipo tirava a máscara e ele era um clone do Peter, né? E o guardião também. Aí depois que o chacal verdadeiro, entre aspas, hoje em dia, né? Sai de uma das câmeras lá e fala, né? Que, eu estou vivo e tudo mais. Né? Essa história é genial porque uma hora o chacal fala que o Ben é o original, outra hora ele fala que nenhum é o original, outra hora ele fala que não existe o original. É uma confusão total. Por enquanto ainda tava tranquilo, né? Ainda tava legal. O original tinha que existir, né, cara? Posso um clone do nada, é isso? Ah, mas podia estar um morto lá no... É, podia ter um monstro, tá, né? Tá. Podia ser o que morreu na chaminã e o resto é tudo clone. É, inclusive, esse chacal, clone do Peter, ainda tinha um visual retrô, né, do chacal. É, e ele era bem pequenininho e vivia enchendo o saco do chacal, perguntando se ele ia se degenerar, né? E o chacal, sai daqui, e batia nele, e ele ficava quieto. Né? O chacal falou alguma coisa de que, os dois, no final das contas, ele fala que os dois são clones, o verdadeiro tá naquela câmera ali. Eles abrem e sai a Gwen Stacy lá de dentro. Tem isso também. Exatamente, traz a Gwen Stacy mais uma vez. Pra alegria do Mônio. E ela morre, ela morre na mesma história, se degenera, né? Lembrando que o primeiro clone da Gwen Stacy, na saga do clone lá de 1975, só foi embora, né? Não morreu, não... É, mas nessa história do auto-evolucionário que eu falei, ela volta a ser a... Eu nunca lembro o nome da mulher, na teoria, e também vai embora sem memória. É porque, se eu não tô enganado, ela aparece nessa história, não aparece? Sim, não, depois aparece a outra, que fala que é outra Gwen, outra... É uma zona também. Mas é basicamente a volta do Chacal essa história, né? Sim, serviu pra trazer ele de volta. E continuam as aparições do Skrier lá, né? Ah, sim, tanto ele quanto o Kane estão vigiando os passos do pessoal. Nessa história aí, Fumaça e Espelhos, o Kane ficou toda hora observando o pessoal lá de cima do lugar do Chacal lá, e atrás dele o Skrier observava ele e tudo lá embaixo também. Exatamente. E aí no final das contas, confusão, explode tudo e sobra só uma câmera lá no... Explode tudo? Foi dirigido pelo Michael Bay? Foi. Explode tudo com a câmera girando ao redor do armazém. Que louco! E aí tem o próximo, a próxima história, que é a Players and Pawns, que são jogadores e peões, né? Precisamente, peão de obra, digo. Então, e é basicamente o Kane voltando nas ruínas lá e investigando, né, tentando descobrir alguma coisa e tal. Esse clone pequenininho do Chacal, que Chacal em inglês é Jackal, né? E o clone era o Jack. Olha que nome bacana. É, chamava ele de Jack. E ele tratava o Chacal como amo, né? Sim, tinha que ser amo. No Brasil tinha que ser Chacal e tipo Check, né? Alguma coisa assim. Check. Jackal e Jack. Check sem fundos. Chacal, Chacal e Shaq. Chaquinho. Chaquinho. Chaquinho. Exatamente. E esse guardião aí, o grandão que ficava junto com o Jack, ele tinha as mesmas marcas do Kane. Daí já dava pra sacar aí que o Kane era um clone também. Só tu vendo o visual do guardião já dava pra ver. Só que até então o Kane tava aparecendo só... Dava pra ver, né, obviamente, as marcas, mas ele aparecia só de máscara, né? Você ficava na... Bom, é, não sei se lendo a primeira vez dava pra sacar, mas realmente é mais uma dica aí, né? Dava pra fazer uma analogia ali, né? Eu acho que o próprio Kane, o povo não... Só quem tava escrevendo lá, alguns que sabiam que o Kane seria o Peter, né? Eu acho que só os editores sabiam, na verdade. Os roteiristas ainda não sabiam quem o Kane seria, não. Mas da câmera que sobrou lá, sai um terceiro Peter Parker. Né? No Sim. final da explosão, ele sai sem saber quem sou eu, onde eu vou, porque eu tô aqui. Exatamente. E aí mais um fica mais... Não, será que realmente então os dois que sobraram são clones? Esse que tava guardado era o verdadeiro? Nas primeiras aparições dele dava a entender que ele era mesmo o Peter Parker real, né? Sim, que ele vai nos lugares onde ele lembrava, né? Mais ou menos, a memória tava meio estranha. Ô, Mônio, você ia comentar o quê? Não, eu ia perguntar em qual momento exatamente vocês acham que começou a desgringolar a série, a saga? Por clonagem enquanto... total. Acho que é clonagem total. É, por enquanto pra mim tava ótima a história. Ainda tava indo, né? Tá tranquilo, tipo, ó, meu Deus, o que será? Só pra localizar aqui, a gente, nessa Players and Pawns que a gente tá comentando, a gente já tá no, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto mês da Saga do Clone lá nos Estados Unidos. Então, olha o tempo que já passou, mas por enquanto a história tá bacana, né? São arcos e tudo mais. É, ainda estavam desenvolvendo e tal. Até porque os 6 meses, apesar de ser uma duração boa, é, pela temática da série, dava mesmo pra estender por um pouco mais, tipo, vai 1 ano se fosse. O problema é que foram 2 e tralalá, né? Não, mas pois se você for ver, aqui eu vou comentar isso depois, mas se você for ver, foram 2, mas sei lá, 1 ano deles foi o Ben como o Peter. Isso eu foi, acho que enrolaram, foi... tem umas partes aqui que enrolaram, mas a parte do Ben como aranha, achei legal. Esse clone, né? O Chacalzinho aí, ele morre, né? Ele dá tipo uns documentos falando quem que é o clone pro Ben, e aí o Chacal descobre, mata ele e o Ben joga os documentos fora, igual o Peter fez lá na Amazing. É a inteligência do aranha, né? Tinha razão, os clones estão se multiplicando. E aí vem a Amazing 400, que em teoria seria onde terminaria a saga do clone, que só é... termina outra coisa, né? Isso, exatamente. A Tia May acorda do coma, né? E a Tia May vai com o Peter pro topo do Empire State, né? Do Empire State mesmo, acho. E se joga de lá. E se joga de lá. E grita, me salva, Peter, né? Me salva, Homem-Aranha. Ele joga só. Ele joga a teia no pé daí. Ela só não se joga porque a broxinha caiu antes. Ah, não, isso aqui... Oh, e a Amazing 400 é uma revista bem legal, né? Se você não sim, sabe sim. Que ela vai ser desfeita depois. É do Dematis. Não tem como ser do Dematis e ser ruim. Na verdade... Eu vou te falar que é uma história que eu fiquei com muita... É nessa que a Tia May morre mesmo, né? Exatamente. Isso, que dá muita dó do clone, cara. Exatamente. Ele fica no teto da casa só observando pela janela, às vezes, né? Ele não pode ir pro próximo. E na hora que ela morre, ele chorando lá, porque ele não pôde nem se despedir, nada. E o Peter, se não me engano, chega a vê-lo e olha feio pra ele, né? Do tipo, mano, o que você tá fazendo aqui, né? Eu tô olhando exatamente esse quadrinho. Dá dó dele, cara. É, foi muito bem escrito. Não, e o legal é que tem... Aí, foi um final. É um final digno pra Tia May, se fosse final. Seria, né? E tem toda a explicação de... Ah, ela sempre soube, né? Na verdade, sempre soube não, né? Ela já sabia e tudo mais. Eu até vi uma matéria comentando que provavelmente ela descobriu depois da... Isso aí não tem nenhum lugar falando, né? O pensamento do cara que escreveu. Que provavelmente ela descobriu depois da Amazing 200, que é a edição onde ela deixa de ter medo do Homem-Aranha, né? Então deve ser meio que a edição que ela clareou as ideias e percebeu que era o sobrinho dela, né? Na verdade, eu acho que faz muito sentido ela saber, cara. Faz, totalmente. E além de ser uma história legal, ela ainda termina com um gancho que é o Peter sendo levado preso, né? Por assassinato em primeiro grau. É, chega o detetive lá e prende ele. E aí que tem a... É engraçado porque todo mundo acredita que, ó, o Peter Parker, um repórter, um fotógrafo, matou o Dr. Octopus, matou o Caçador Sinistro. Nossa, como ele é tão poderoso. É, tava sempre tirando foto do Aranha. Tem que ser poderoso, cara. Deve comprar muita coisa em cima dele ali naquela hora. E nessa edição também que o Ben Reilly resolve se apresentar pra Mary Jane. E aí que o Magarin postou uma foto no Aracnofan, né? Exatamente. Mostrando a diferença aí dos desenhistas, que nem prestava atenção, tipo, John Romita Jr. desenhando o Ben Reilly cabeludo e outro desenhista lá, acho que o Mark Bagley, desenha o Peter o Ben Reilly com o cabelo curto. É, que termina uma edição, o Ben chegando na Mary Jane falando, a gente tem que conversar. Ele tira a máscara. Aí na outra edição, que é segundos depois, ele já tá com o cabelo curto lá, cabelo comprido. Passou um mês entre uma edição e outra. Ele aproveitou esse tempo pra cortar o cabelo e fazer a barba, ué. Os filhos da Gwen sofrem desse mesmo problema aí de crescer rapidamente, né? É verdade. Um mês não, porque tinha quatro revistas, era semanal. Ah, tudo bem, uma semana. Acho que uma semana dá tempo do Carinho Barbeiro. Tipo assim, ele termina olhando pra Mary Jane e fala, só um minutinho, deixa eu ir ali no banheiro. E faz a barba, depois volta, né, pra ficar aí cara dela. Pois é. E aí, na mesma época aí, que não saiu só uma história na 400, né, teve lá o The Parker Legacy, que era basicamente umas historinhas pequenas nas revistas, mostrando o que o Ben passou depois que ele descobriu que era o clone, né, e tal. É interessante que ele caiu na chaminé lá, né, e daí ele levantou, saiu da chaminé e foi, eu sou o original. Eu vou retomar minha vida. Daí quando ele chega lá na casa, ele olha pela janela assim, e a gente vê exatamente aquela cena do final da saga do clone, que a Mary Jane e o Peter trancam a porta, que o pessoal fala que aí tem coisa, né, que foi a primeira vez que os dois... Você aí. Fala na hora que ele acaba de falar com elas, ela fala, você tá com saudade? Ele fala, eu vou te mostrar e bate a porta? Ela... É, exatamente. O Ben Reilly, ele olha pela janela exatamente nessa hora. Ele não ficou olhando lá, não sei por que não ficou, mas saiu pensando, eu sou o clone, então me ferrei, né? E daí ele, tipo, entra num ônibus e vai indo pra uma cidade lá e tal, e ele fala que moralidade não é o problema com ele, que isso é coisa do Parker. Ele começa a agir mal e tal, começa a destratar as pessoas e não quer salvar ninguém, e daí chega um momento que ele se toca, eu vou viver com responsabilidade e tal, e daí ele segue a vida, né? E aí que ele passa pro lado do bem. Ai, meu Deus! E depois de muito tempo, né? Essa é aquela que saiu na minissérie Anos Perdidos, não? Não, essa aí é um antes. Não, na Homem-Aranha 170 tem essa historinha. Ele pega esse ônibus, vai parar num bar... É, e daí ele até encontra um cara depressivo lá, o cara ia se matar, e daí ele salva o cara, percebe que tá ferrado e tal. Isso dá um pouquinho mais de profundidade ao personagem, né? Mostra. É outra história do Demáteis, por isso que é muito boa, cara. Isso, e é nessa que, depois de muitos anos, o John Romita Jr. volta a serviço do Homem-Aranha, né? Que é a cena que o Magari comentou. E ele já vem com o traço novo dele, que é muito pior que o dos anos 80. É, eu comecei a ler com ele, então eu acho bacana. Oh, eu gosto. É legal, só é inferior ao dos anos 80. Na sequência a gente tem o Aftershocks, que é o arco que vem depois aí, né? É até engraçado nesse arco aí que acho que o Rob, ele fala com o Jameson, né? Que não, a gente vai publicar, não vai, sobre a prisão do Peter, não sei o que e tal. E o Jameson fica meio com cara fechada e tal, mas depois você vai descobrir que o Jameson tá pagando tudo pra ajudar o Peter, né? Pagando advogado, pagando um monte de coisa. Advogados caríssimos. Pois é, os melhores, né? Que ele pode lá e tal. É bem interessante. É, mas eu gosto um pouco quando mostram o Jameson assim, cara. Apesar de tudo, ele é uma boa pessoa, ele gosta do Peter, eu acho isso legal. E nesse meio tempo, lá o terceiro Peter que a gente comentou, ele continua vagando, desmemoriado. Aí, acho que, tipo, vê um ladrão lá, ataca ele lembra dos poderes, né? Vai lembrando. Detalhe que o Chacal foi preso, né? Ele foi parar lá no Ravencroft depois daquela luta no laboratório dele lá, ele acabou sendo preso. Sim. Ele quis ser preso, né? Teve um negócio assim. Então, nesse meio tempo aí, o Kane vai lá atrás do detetive e meio que marca ele pra ele ver que ele prendeu o homem errado, né? Sim. Em vez de simplesmente falar, toque as minhas digitais, né? Ah, mas ele vai explicar como. É, eu tenho o mesmo digital daquele cara que você prendeu. E aí? Ué, ele não fala isso depois? Que ele pagou um cirurgião pra fazer isso? Ué, precisava ter marcado a cara do cidadão, coitado, que vai ficar pra sempre. Como é que ele ia pensar nisso? Ele não pode pensar nisso, porque ele é um Parker. Ele precisa de um tempinho aí pra pensar numa historinha plausível, senão ele vai dizer que, sei lá, correu de atrás de um gato e quebrou o braço. Tá certo, eu esqueci quem é a matriz dele. E tem um negócio na saga do clone, que até eu acho que nessa história começa a ficar mais evidente, que o Chacal meio que quer transformar, quer criar vários clones pra dominar o mundo, alguma coisa assim. Que é a descaracterização total do... total do personagem, né? Porque antes era um cara que... Ah, meu Deus, a menina que eu amo como um pai morreu e eu quero trazê-la de volta. Como pai. É, e agora, tipo, o cara quer dominar o mundo, né? Tipo, mudou totalmente o personagem. Melhor, dominar o mundo e povoá-lo com clones. Ah, ele passou muito tempo em hibernação. É, pois é. Na verdade, é porque o professor Warren morreu lá no estádio e esse aí é o clone. Sim. Que saiu com defeito. Na verdade, eu acho que o verdadeiro Warren era o antigo. Quando ele apareceu de cabelo loiro, já era um clone. É ali que você sabe quando que os clones foram criados, né? É aquela divisão ali. Bom, e aí a gente vê que o plano lá do Chacal no Ravencroft era, tipo, recuperar, só a favor. Era recuperar o vírus carniça, né? Sim. E aí, enquanto ele tá lá, que a gente foi assim, aparece do nada a tal da Shrek do ouro. Eles falam lá, eu acho, não sei se é ele que fala, que o toque lá do carniça, né, o que ele fazia, é ou a mesma coisa, ou quase a mesma coisa que a degeneração que os clones sofrem, alguma coisa assim. Sim, sim. É por isso que ele precisava do vírus, né? E aí, tá todo mundo perguntando quem diabos é Kane, quem tava lendo na época, e o próximo arco é o The Mark of Kane, né? A marca de Kane. É que tem o segundo clone. É que tem, como a gente falou rapidamente, o Kane tava tendo visões da Mary Jane morta, sendo morta por alguém. Ele não sabia quem era. Por isso que ele tava matando. Por isso que ele tava matando os vilões. Ele queria impedir que algum deles matasse a Mary Jane. Aí o só comentar que o terceiro Peter lá, né, o clone lá, o original, quem será, oh meu Deus, ele visita o túmulo da Tia May, um monte de coisa, e meio que termina a última história lá dele pensando, oh meu Deus, eu sou o verdadeiro, né? Isso. O que será que vai acontecer com esse cara? Oh, ele vai ser o verdadeiro, os outros dois vão sair da história. É óbvio. Kane, nesse arco aí da marca de Kane, ele pega e, se eu não me engano, é nesse daí que ele puxa a Mary Jane pra baixo do esgoto lá e leva ela, e quem vem salvar ela é exatamente esse Peter Parker terceiro, hein? É. E nessa história nós temos o desenho do Saul Buscema. Aí, Mônica. E arte finalizada pelo Bill 520. Cada vez melhor. É nessa mesmo que ela leva lá, o Kane leva ela pros esgotos. E... Antes disso, na verdade, deixa de aparecer esse Peter Parker no cemitério, o Peter que tava preso, ele foge, né, da cadeia. Ele foge com a ajuda do Judas Traveler, que deixa lá uma ilusão dele pra ninguém ver que ele escapou, né. Daí ele foge e também se junta com o Ben Reilly, se eu não me engano, e os dois vão pro subterrâneo lá e o Peter nessa época aí foi que ele vestiu aquele uniforme negro, só a luva e a máscara. E por cima o traje civil, que inclusive tinha no jogo lá de Play 1 do Homem-Aranha, esse uniforme aí. É, exatamente. O Quick Change, não era que chamava? Isso. Acho que era essa rápida. Essa mesmo. Na verdade, ele vai atrás do Ben Reilly, porque ele fala assim, poxa, eu tô preso porque encontraram minhas digitais, então quem mais tem minhas digitais? Ele vai achar que é o clone, então ele foge, ele sai da cadeia justamente pra pegar o Ben Reilly. É, mas o Traveler, ele aparece e fala que a esposa dele tá em perigo, alguma coisa assim, ele comenta. Aí ele... Ah, enquanto ele tá preso lá, ele fica pensando que realmente quem incriminou ele foi o Ben, mas por que ele fazia isso? Ele tinha uma cara de que era bom garoto, ele confiou na cara do Ben, até porque era dele. Então, meio que assim, ó, acho que foi, não lembro quem perguntou, pra mim tá quase no ponto de terminar a saga, hein? Então, deveria, pelo menos, né? Eles, esse terceiro clone aí, ele começa a ficar gigante, gosmento e tal. No desenho do Saul Buscema fica pior ainda, o cara vira uma aberração. E daí... Não pode. Tem que falar que o desenho do Saul Buscema é bom e lindo. Na minha opinião, o Saul Buscema é melhor. Então... Saul daí... Buscema, sendo normal, ele já tá ogro e horrível. Vocês reclamam do Saul Buscema, lembre-se que vai piorar. Vai ficar mais ruim, né? Daí eles acabam com o clone, o Kane ajuda eles, inclusive, a acabar com esse terceiro clone. E daí eles vão embora e tal, e o Ben Reilly decide ficar na prisão no lugar do Peter Parker, enquanto o Peter coleta provas de que ele não é o assassino, né? É meio que pra provar, né, que tipo assim, eu não tô tentando avacalhar, não, eu vou ficar no seu lugar, na cadeia, pra você ver que você pode confiar em mim, né? Inclusive tem uma cena que a Gata Negra, ela foi mandada pra Mary Jane, acho que lá na prisão, se não me engano, e ela vai lá falar com o Peter e tal, e o Peter fica sem saber o que falar, porque não conhecia aquela mulher, né? Nessa parte aí, que daí aparece no final da luta lá, entre os quatro clones lá, esse clone que foi derrotado, o terceiro clone, o Scryer aparece e pega o resto dele, que depois ia virar outro vilão na saga Clonagem Total, né? O nome mais bonito de todos. Magaren Sida. Acho que foi uma das boas piadas piadas que eu gostei, cara, é que o Chacal chama, né, o aracnocida de aracnocida, e o cara começa a usar o nome dele. Meu Deus, ele levou a sério. Tipo, esse nome é muito idiota, por que ele tá levando a sério? Eu acho que esse foi um dos... Tipo, o que eu falei do Aranha Escarlate, o aracnocida, né, Spider Seed lá, foi a mesma coisa. Tipo, alguém falou zoando, levou a sério, aí o roteirista passou isso pra revista, sabe? Tipo, olha aí. Levou a sério. Eu sei que eu tô me adiantando, mas quando o Aracnocida, ele assume aquele visual lá, ele fala bem assim no quadrinho. O Chacal disse pra mim assumir um visual legal, então eu vou virar isso aqui. Daí vira aquela coisa, né, cara? Não sei de onde é que ele tirou que aquilo é legal, mas tudo bem. É o conceito de moda dele, pô. E nesse encontro aí de quatro homens-aranhas, a Mary Jane já tá toda perdidona, né? Ela descobre que a Mary Jane... Dando tiro em Peter Parker que aparece, porque ela não sabe se é o marido dela ou não. Ela descobre que o Parker original é o original, porque ela vê a roupa negra e daí o Peter Parker fala, ah, eu tô usando essa máscara, eu sei que você tem medo, mas eu sou o original, acredita em mim e tal. E daí ela percebe, né, porque ele foi o único que viu o Venom, né? Exatamente. Deveria ter sido, né? E nesse meio tempo lá, a Mary Jane tá meio preocupada com o bebê, né, que se o Peter... É, se ela morrer, o bebê vai junto. Faz sentido. É, mas não nesse sentido, né? Isso também, mas parece que o trainer lá, né, o Silver Trainer, liga pra ela falando que a gente precisa falar sobre o bebê, né? Eu sou o pai. Não, é isso que ele fala. Nessa ligação do Silver Trainer aí... Não sei se Norman Osborn é o pai. Verdade, hein? Bem observado. Quando ele fala pra Mary Jane que tem problemas com o bebê e tal, ele já fala que Peter Parker seria o clone e Ben Reilly seria o original, não é? Sim. Ela fala isso na época que tem o um dos Sextetos Sinistros se uniu pra caçar o Kane, que tava antes que ele matasse mais vilões. E daí o Peter Parker veste a roupa do Ben Reilly e vai ajudar, né? A ajudar os vilões a não matar o Kane a não matar os vilões, a apartar a briga, né? E no final o Kane acaba não matando nenhum mesmo. E aí o Peter, o Ben Reilly tá preso lá na cadeia, o Peter vai investigar, acaba descobrindo que o último endereço do Miles Warren, né, alguma coisa assim, é lá em Nova Jersey, né? E quando ele chega, ele tá vivendo como pai e filha, magari, com a Gwen. Pai e filha. Tá, meio aí... disfuncional, mas pai e filha. É, se o cara já virou. A capa dessa história aí, se eu não me engano, é bem sugestiva, né? Fala Peter e Gwen Stacy juntos de novo, ó. Se o cara mudou de um pai, entre aspas, com vontade de ressuscitar a filha, pra um cara que quer dominar o mundo, ele pode mudar, sim, né? De sentimento paterno pra outro tipo. Claro, com certeza. Mas é uma Gwen meio esquisita lá, né? Ela não lembra direito do Peter. As aparições dos Skrier continuam, né? É sempre aparece o... Esqueci o nome lá do barbudo lá. Traveler. O Judas Traveler lá. E em seguida aparece o Skrier. Sempre observando tudo o que tá acontecendo. Eu só queria comentar que se o Chacal tivesse sentimentos paternos pela Gwen, ele ia ter uns outros sentimentos pelo Peter, né? Ui! Ai. Engraçado que o Marco chamou o Judas de barbudo aí. A barba é a única coisa que ele não tem. O cara é verdade. Mas peraí, ele não tem uma barba? Não, tem bigode. Cabelo comprido. É cabeludo e um bigode, verdade. Que nem o filho do Kraven, o segundo lá. Sim. E eu acho que nessa história aí é uma das primeiras que eles falam lá que aquele papo do auto-evolucionário lá, que o Warren falou que era Joyce Delaney, a mulher que tava... Essa. Que na verdade não era clone, era ela modificada e tudo mais, era mentira, né? Que tipo implantou a memória no clone pro clone aceitar melhor, né? Sei lá, uns trem assim. E como se já não tivesse. Aí que eu começo. Eu acho que nesse pedaço ela tá se esticando demais. É como se não bastasse muito de personagens voltando, a gente tem o misterioso Duende Verde aparecendo também, voando por aí. Exatamente. Olha. Quem será? Que é nessa história que o Peter encontra o Warren e a Gwen, pai e filha, entre aspas lá. Então, e aí... Ah, tem toda a historinha lá. Mas no final eles dois acabam derretendo também, eu acho. A Gwen eu acho que não. É o Warren derrete. Nesse meio tempo, o Peter foi inocentado e o Kane tá preso, né? Kane? Não, ainda não. Não, ainda não. Final da... Ainda não chegou no julgamento, não. É, exatamente. Ah, tá. E o Peter tá agindo com a roupa do Scarlet aí, enquanto o Ben tá preso. Então, e aí tem a Crossfire. A Mary Jane descobriu que tem algum tipo de deformidade lá com o bebê, né? Ai. Patas, digo braços. Então, essa história é meio viajada, que é aquela que o Traveler para o tempo, leva o Peter para uns outros lugares, maluco, aí tem um... Como é que é? Eu sei que o Traveler não combina muito com a história de Homem-Aranha, né? Ele parece o Beyonder inserido no universo do Homem-Aranha, e só que em pequena escala de poder, né? seria mais ou menos o poder do Traveler. É tipo, não é a mesma coisa, né? Porque não é tão poderoso, mas é tipo você colocar o Loki lutando contra o Luke Cage, sabe? Não faz sentido. Senhores, não combina. Uma pergunta. Não teve depois uma explicação de que o Traveler, na verdade, não tinha esses poderes coisa nenhuma, que era tudo os Spires que faziam? Ele era um mutante super poderoso, isso é revelado naquela história do Diário de Osborne. Mas teve uma hora que deram uma explicação que, na verdade, ele não tinha tanto poder, não é? Pode ser que depois tenha mudado. Já não lembro. Ele era tipo um mutante, não era super poderoso, ele fazia os caras acreditar. É como se fosse um mistério mutante. Tá. Eu sei que essa fogo cruzada aí que o Eric tá falando não saiu no Brasil, que é essa história viajada que ele... É, porque eu tô vendo, tipo assim, ele tá querendo... Pro espaço, pro futuro, mostra a assinatura destruída por alguma coisa, blá blá blá, volta, no final não é nada. É tipo assim, aquele negócio do Traveler querer saber, sei lá, o verdadeiro sentimento humano, da maldade, não sei o que tal, ele meio que fala, mostra o Peter no futuro, a cidade toda destruída, e fala, eu salvo a Mary Jane e o bebê, se você escolher 100 pessoas pra morrer no lugar dela, ou uma pessoa pra morrer no lugar dela, sabe, aí ele ainda não bem que a Abril nos poupou isso daí, as abrilagens vêm para o bem às vezes. É, para o bem não, é o Peter na história. Pois é. Meu Deus. Ai. Bom. Magaren sempre ninja. E eu acho que é mais ou menos nessa história aí que começa a mostrar que o Scryer parece que é um pouco mais poderoso que o Traveler, né? Apesar que parece que ele, o Traveler que é o chefão, o Scryer parece um pouco mais poderoso aí. Mas enfim, né? É o Homem-Aranha, 5 deles. 5? Mas eu pensei que houvesse só um clone. Esse Duende Verde que aparece nessa história já é o Phil Ewart ou não? Sim, isso é ele mesmo. Na Diários de Osborne, o Norman comenta que surgiu um novo duende, mas como ele era insignificante, ele não se meteu pra tirar ele de cena. E dura pouco também, né? Ele é rapidinho. As histórias eram legais. No Brasil, acho que não saiu quase nada, né? Mas era legal. O pouco que saiu foi bacana. O bom dessas histórias aí é que na Garota Aranha são bem importantes, né? Porque o Phil Ewart vira tipo um tutor dela, né? Eles ferraram tudo nos anos 2000 com o Phil Ewart, né, cara? Cara, ele virar um macabro não faz o menor sentido. Não, deixaram ele maligno. Na verdade, Mônio, faz sentido pelo que aconteceu antes, que a gente não leu, né? Que é ele meio que, ao longo do tempo, ele foi meio que inclinando pra ser vilão, né? E aí, no fim das contas, ele vira o duende macabro, né? Ah, eu não... Não. Só pelo que a gente leu nos anos 90, não faz sentido. Olha só, um Phil Ewart duende macabro com asa, com espada, sério, isso é descaracterização do personagem. Eu falo, o pessoal fala da saga do clone, mas um monte de crítica que fazem a ela foi coisa que fizeram depois, a volta da Tia May, a volta do Octopus. A minha crítica maior à saga, adiantando um pouco, é justamente a duração. Ah, sim, e a enrolação na saga. Esticaram, enrolaram algumas coisas. Várias coisas que o pessoal xinga foi coisa que fizeram depois. Então, adiantando, continuando adiantando teu comentário, um dos maiores problemas é o que eu sempre reclamo, é o povo que fala mal das coisas sem ter lido, ou fala mal porque os outros falam mal, né? Então assim, tem um monte de gente que eu conheço, né, mais ou menos assim, que eu conheço não, mas que eu já vi falando, que odeia a saga do clone. É, o que você achou quando você leu? Eu nem li, sabe? Ué, mas... Ou então começou a ler na época e desistiu no início aí e não viu que ela ficava boa depois, né? Na verdade, acho que é o contrário. Ela começou melhor do que terminou. Mas é que a fase do Ben Reilly é boa. Sim, eu não considero o Ben Reilly como aranha como sendo parte da saga do clone. Eu acho que a saga do clone tá em pausa ali e só volta no final. Assim não, porque a fase então, clonagem a teoria... total ali é fraquinha mesmo. É esse meio tempo entre, vamos dizer, essa parte que a gente tá aqui, até a parte do bem, essa parte de enrolação que eu não gosto muito. Mas aí a parte do bem é legal e no final não tenho nada contra. Parte do bem eu gosto, acho que, apesar dos pesares, eu acho que ele tava sendo um bom aranha. Aqui, só voltando um pouquinho que a gente comenta mais, né? Depois a gente vai falar mais, mas... Não, eu quero falar agora. Só comentando que tem uma parte da história aí, eu acho que tá dentro dessa daí que não saiu no Brasil, que mostra que o Traveler, ele viveu em vários momentos da civilização, sabe? Tipo, teve presente em vários momentos do tempo. Falando em enrolação e encheção de linguiça que não leva a nada. Nesse caso, a brilagem foi bom. Eu tenho uma dúvida aqui. Na pauta aqui tá que o planeta dos simbiontes veio antes do julgamento. Isso é certo? Aí eu não sei. É porque... Antes do julgamento, o Peter Parker tava vestindo a roupa do Ben Reilly, não é? Então, ele termina... No final, antes do julgamento, ele já muda. Na verdade é... Sim, mas o Ben tava lá na cadeia. Como é que ele ia participar da... Na verdade é antes. Na verdade, pelos encadernados aqui, ela é antes do... Inclusive do Peter ser preso. Já tinha que morrer. Na verdade, aqui, ó, ela... É, adiantando um pouquinho o planeta... Não, vamos pular. Então, aí... Não, calma aí. O julgamento... Não vai entrar em detalhes, mas só comentar que ainda antes do Planeta dos Simbiontes teve essa mini saga do Duende Verde. Mini saga não, né? Foi uma edição só falando quem é o Fury e tal, mas isso não é saga do clone, né? Não importa. Apesar que aparece o Chacal e tudo mais. Mas aí teve o Planeta dos Simbiontes que teve 5 especiais, né? Um especial da Amazing, uma da Web, uma da Spectacular e uma da Spider-Man e uma do Venom, né? Que não tinha revista mensal na época. E começa na mesma época do quarto mês da saga do clone. Aquela hora lá atrás eu falei que a gente já tava no sexto, né? Ou seja, o Peter nem tinha sido preso ainda. Isso. Então, na verdade, quem tava no Planeta do Simbionte era tudo clone, então. O problema é que, assim, a publicação dela, o final do Planeta dos Simbiontes tá depois do julgamento, mas o início tá bem antes, sabe? É como se fosse uma história meio de lado, sabe? É porque lá nos Estados Unidos ela saiu numa edição flipbook. São aquelas edições que tem um lado é uma revista, é uma história até a metade, aí você vira ela de cabeça pra baixo, aí do outro lado é outra história. É uma história do Ben contando o lagarto que abriu e não publicou. Bem contra o mal. E espanto temporal. Eu vou ter que pedir de novo um tempinho aqui. Caramba, tá toda hora um problema. Né? Isso é desses. Na verdade, o Eric tá pedindo esses tempinhos aí, porque a degeneração chega, ele tá trocando pelo clone. Tá procurando a planilha do clone, hein? Será que todo mundo vai estar aqui até o final da gravação? Porque o Eric já tá sendo o primeiro a ser degenerado. Pois é, mas ele tá trocando. Esse que começou, esse que vai voltar aí já é o terceiro ou quarto, sei lá. É o Vic. Então aí tem essa história do Ben com o lagarto, que abriu e não publicou. Como elas são 5 ou 6 edições, durou 6 meses. Então era nesse meio tempo aqui que estava acontecendo tudo isso. Mas é Planeta dos Simbiontes, quem se importa? Saiu acho que no anual 7 do Aranha. Isso. Planeta foi, a outra sim, nunca sim, saiu. O legal do Planeta dos Simbiontes é que finalmente mostrou de onde é que veio o simbionte, né? Mas fora isso, é uma história, mais ou menos. Veio do Planeta do Beyond, né? Não precisava demais, tá bom demais. Mas explicou a diferença dele pro do Carnificina, né? Que não era tão maligno quanto... Mas enfim, não precisava mesmo, foi perda de tempo. O Planeta do Beyonder era um planeta que ele fez ali na hora, rapidão, juntou a meia dúzia de planetas e fez... Ele pegou um pedaço de alguns planetas de perto lá. Tanto que ele pegou um pedaço da Terra, que foi da onde veio a Mulher-Aranha lá de uniforme negro, na verdade de Denver, parece. Uma pergunta, gente. Esse do planeta dos simbiontes aí é quando fala que o simbionte já era meio que um pária na própria espécie, porque ele tinha aquela mancha branca. Só eu que acho horrível essa história de que a aranha branca, na verdade, faz parte do simbionte, não foi ele emulando? Acho que não chega a falar isso na história, não. Ah, mas tem essa história. Eu não sei se é no planeta dos simbiontes, porque quando eu comprei os encadernados, que eu reli, eu meio que pulei ela. Eu acho que não fala exatamente isso, porque mostra o passado do simbionte e ele era totalmente preto. Eu acho que não faria muito sentido também, por causa que ele virava roupa de outras cores também, né? Pois é, por isso que eu acho uma idiotice sem tamanho. E é muito sem sentido essa história aí de achar que a aranha branca ali, ele fica sempre porque ele gostou, né? Essa é a explicação. É, tanto que no desenho do Ultimate lá, quando ele pega o Flash, ele não tem a aranha. É o Flash que pega pra homenagear o aranha, o herói dele. É. Que eu acho que é o certo, cara. Porra, falar que o simbionte lá na casa do chapéu tem uma aranha no tatuado é triste, hein? É, ficou meio forçado, bem forçado, na verdade. Eu voltei simbionte. Aqui. A tomada deu problema ali, quase que o computador desliga. Quase que desligou a câmera dos clones, entendemos. Muito bem, e aí sim a gente vem com o julgamento de Peter Parker, né? The Trial of Peter Parker. Aqui é o... Vou dizer que pode encerrar a saga do clone aqui. Eu acho que é o melhor arco dessa parte inicial da saga do clone, é esse do julgamento. Ela meio que junta né? Ela vai fechando as pontas que tava solto. Fala um pouco mais sobre o passado ali do Kane, então, liga ele com o Ben Reilly, né? Faz um monte de coisa. A Stunner volta, ela se junta com o detetive lá pra caçar o Kane. Enquanto isso, o Peter vai atrás do Kane também pra provar que ele é o verdadeiro culpado, né? E enquanto isso, o Ben Reilly fica lá na prisão mesmo. E daí... Fica na prisão não, né? Fica no julgamento. Ele fica sem saber o que fazer, né? Porque ele não sabia nada do Peter. Daí ele... Tem uma parte da história que realmente julgam o Peter e não o Ben, né? Que Judas Traveler manda eles lá pro um mundo especial, pra Ravencroft, eu acho. Isso, e daí... o Carnificina é advogado, alguma coisa assim. É bem engraçado, né? E daí, inclusive, esses vilões aí, o Rato, os Carnificina e tal, descobrem a identidade do Peter, mas depois o Judas Traveler apaga da mente deles. O Carnificina fala que vai matar todo mundo e tudo mais, e aí o Traveler apaga a memória de todo mundo. E o Kane também tava lá e tal, só que daí depois que eles voltam à realidade, o Peter enfrenta o Kane na luta definitiva deles ali, vence o Kane, e aí que é finalmente revelado que o Kane é um clone. Na verdade, ele vence. Nesse julgamento no mundo alternativo aí, quem tá lá é o Peter, né? Enquanto isso, o Ben tá no julgamento no mundo real. É porque o Peter tava indo atrás do Kane, porque ele meio que sabe que o Kane tá por trás de alguma forma dessas acusações aí, né? E aí o Kane fala que ele queria incriminar o Ben, né? Não o Peter. Mas se o Ben entrou na jogada aí, que ele se dane pra lá, né? Basicamente isso. Tanto que o Kane se revela, e o Peter fala: tá bom, então se você quer culpar ele, não a mim, eu vou lá dizer que fui eu que matei, falar tudo isso na bagaça de clone aqui, acabar com tudo e seja o que Deus quiser. Aí o Kane fala: não, você não pode, vai acabar com sua vida, sua esposa. Aí ele fala: não, fui eu que matei. Aí ele fala essa história que alguém comentou antes lá, das digitais lá. E daí ele também é revelado que incriminar, ele foi... Ele falou que fez pra incriminar o Peter, porque o Peter tirou umas fotos comprometedoras dele. Pegou ele assassinando uma pessoa, não foi? Alguma coisa assim? Pegou fotos comprometedoras dele, ficou bem estranho. Ele de biquíni, fazendo cafelés na praia. E é interessante que, se você for parar pra pensar, os poderes do Kane são... A gente já falou isso, eu acho, dos poderes, né? O Tipcast dos poderes. Todos os poderes do Kane são poderes do Homem-Aranha aumentados de alguma forma, né? Deturpados, sim, na minha opinião. Mas... Não, só ampliado. A justificativa dele pra isso foi por causa da degeneração, né? E daí ele fala que foi o primeiro clone do Peter Parker e que a degeneração acabou retardando e ele continuou vivo por aí e só querendo ferrar a vida do Ben Reilly, né? E se causou umas... a gente não falou que ele não é só um clone, ele foi o primeiro que o Chacal fez, só que ele saiu com as marquinhas lá e falou: ih, não vai dar certo. Ele começou a degenerar, né? Ele começou a degenerar muito rápido, só que a degeneração meio que parou também, é uma coisa meio estranha, né? Parou no estágio, deixou ele com a cara parecida com a do Stallone. Essa roupa que o Kane usa é tipo um suporte de vida lá. Isso que meio que trava a degeneração dele e deixa ele com dores constantes, sabe? E o que eu falei dos poderes, né? Ele é mais forte, ele é um pouco mais grande que o Peter também, por algum motivo. Maior, pelo amor de Deus! Mais grande, é maior de grande. Calma, calma, esse clone acabou de chegar no... Não ele sabe falar ainda. A aderência a paredes do Kane faz ele arrancar as paredes, né? É, exatamente. Tipo, é igual o 2099, né? Que fazia algumas coisas assim também. A marca dele é justamente essa a capacidade de grudar, né? E eu anotei aqui, mais forte e alto, e falei mais grande, não faço tempo por quê. E as visões. Foi outro que anotou, não foi você. E as visões do futuro que ele tinha lá é tipo uma ampliação. Grande, é uma ampliação mais grande do sentido de aranha, né, mano? Maior que a do Superman até. Nossa, bem maior. Porém, eles não têm visão de raio-x. Exatamente. Bom, e aí? Ele não é dominado pelo apito do cão. Mas aí, no final das contas, ele revela isso, mas também não vai preso, né? Ele foge, né? Ele vai tentar matar o Ben, né? Fala, não. Na verdade, o Peter arrasta ele pro julgamento e daí ele confessa tudo, até tenta matar um cara. Tenta matar, acho que é o próprio Conover que ele tenta matar lá. Ele tenta matar o Ben. Exatamente. Ele tenta matar o Ben e daí acaba sendo preso e acaba tenta matar o Ben, que é o Peter, né? Ali pra todo mundo era o Peter. Daí ele acaba indo preso, só que logo escapa nessa mesma história, eu acho. Mas ele não consegue matar o Ben porque o Ben é eterno, né? O Ben nunca vai perder pro mal. Essas piadinhas. Já dizia a musiquinha. O Ben vence o mal, espanto temporal. O azul, o amarelo, tudo é muito belo. Vai dar corda, Eric. Pois é. Bom, e aí nesse meio tempo tá lá o Chacal com um outro Peter lá, né? Falando: aguarda aí que a gente vai começar nossos planos. O terceiro Peter, aquele mesmo, não é? É ele mesmo. É legal quando a notícia que o Peter foi inocentado chega no Clarim, todo mundo comemora. O Jameson: tudo bem, agora volta ao trabalho, nós temos um jornal pra tocar. Aí ele se tranca na sala dele. Ele comemora sozinho. E é mais ou menos nessa época aí que o Seward lá, ele chama o Ben e o Peter, né? Fala: tá tudo bem com o bebê, mas eu acho que um de vocês dois é um clone, né? E aí ele fala assim: tá tudo bem com o bebê, mas fumar aqui não pode. Nossa, Deus. A Mary Jane já tinha parado de fumar quando ela viu o Katzenberg morrendo faz tempo. Bom, e aí eles fazem os testes lá e descobrem, pra surpresa de todo mundo, que o Peter é o clone e o Ben Reilly é o original, né? E o Peter fica descontrolado. Eles se confundiram porque a parte final do 5 e 20 é que não deixa de diferenciar ninguém. Tá tudo preto. O Peter fica tão descontrolado aí que o Eric já pode botar na planilha de crimes do Homem-Aranha que ele bateu numa mulher grávida, tocou ela contra a parede. Lei Maria da Penha agora nesse vagabundo! Ele ia ser preso, o pessoal impediu, tinha que ir preso mesmo, porque a justiça tem que ser feita, né? Ele já matou o GOG e o Morbius, agora vão matar a Mary Jane também, e o se bebê. Se fizermos uma lista de quem ele matou e tentou matar, amigo, você tá lascado. E isso daí deu um problema pra Marvel, que um monte de gente interpretou que é violência contra a mulher e tal. Tipo assim, quando eu li, eu entendi, sabe? Tipo assim, ele tá totalmente descontrolado. Sim. Qualquer pessoa que chegar perto dele, mesmo com o Silvio falando pra ela não chegar perto, qualquer pessoa que chegar perto, tipo assim, ele simplesmente empurrou ela, só que ele não tava controlando a força, né? Que nem ele fez com a Charlie Magne, né? Vou só empurrar aqui e acabou matando. Logo em seguida ele já fala assim, nossa, o que que eu fiz? E corre. Pois é, gente, não é difícil de entender a cena. Ah, não, tem gente que leva a sério demais as coisas. É porque o desenho é do Saul Buscema, né? Daí não dá pra entender muito bem. É porque... É, realmente não ajuda nesse caso. Mais pra frente, eu não lembro qual a história que é, a capa da revista teve que ser mudada um monte de vezes, porque eu tava fazendo alusão ao Peter tentando bater na Mary Jane de novo, sabe, umas coisas assim? Ai, tipo, é muita Deus. Polêmica. Esses caras nunca leram Quarteto Fantástico, né? Os Vingadores. Caras não têm uma vida, né? Os Vingadores com a equipe em Avespa. Pois é, do Ultimate é pior ainda. Então, e aí, em teoria, nós estaríamos terminando o segundo arco, vamos dizer assim, da saga do clone, né? Que seria um total de 3 arcos. O clone aparece, causa confusão, fala que o clone é o verdadeiro e agora tem que voltar pro Peter, né? Vamos ver quanto tempo isso demora? Porra. É, tanto que a próxima história do que é com a participação dos Novos Guerreiros, o título é Todo Mundo Odeia Clones. Não à toa, não os culpo. Vocês lembram lá que eu tinha falado que aquele, acho que é Bob Buriensky lá, não sei, eles mudaram o esquema de editores, aí esse cara entrou pra editar Homem-Aranha, né? Eu comentei no início. Sim. Ele meio que entrou já com a ideia rolando, né? E parece que ele era meio indeciso aí. E aí, tipo assim, a hora que eles mandaram a revista pra gráfica, ele ficou tipo, ah, ficou bom, não ficou bom, ficou bom, não ficou bom. A gente volta atrás, não volta, volta atrás, não volta. Aí essas indecisões aí é um dos problemas também da saga, né? Eles faziam as coisas e começavam a desfazer depois. É esse pedaço da saga aqui que eu não gosto. Que tem o novo Homem-Aranha invadindo um lugar lá pra pegar um isótopo. Acho que todo mundo gosta de isótopo nesses universos. Ele é aí perdido pelos novos guerreiros, que é o Aracnocida. Isso. Só eu ia comentar um negócio. Deixa eu lembrar. Ah, eu falei que lá no início o Tom DeFalco era editor, né? Ele meio que tinha a ideia toda na cabeça, mas quando ele saiu, eu acho que o resto do povo não quis muito seguir o que ele pensou, sabe? Era pra ter deixado aí uma portinha de. Agora com isso daqui a gente vai trazer o Peter de volta no futuro. E eles meio que esqueceram, sabe, de criar essa portinha quando revelou ele. Tom DeFalco nunca pode sair, porque quando ele saiu lá na época do Duende Macabro, o Peter David, que substituiu dele, colocou o Ned Leeds como Duende Macabro em vez do Kingsley, né? Pois é. E, ô Magari, você tava puxando qual história aí? Já dos Novos Guerreiros. Que o Aracnocida invade um lugar pra pegar um isótopo e eles vão tentar atacar. Aí é quando o Ben se envolve com eles. Na verdade, é a história do Novos Guerreiros. Não, é uma edição dos Novos Guerreiros, não é do Aranha. É porque quando eles fizeram aquela divisão dos grupos lá, o grupo era do Homem-Aranha com os Novos Guerreiros junto. Aí eles meio que falaram, vamos juntar os dois em alguma coisa aí, né? Já que a gente edita todo mundo. Já que a gente edita todo mundo, porque o interfone tocou, eu repeti. Esse aí é o barulhinho da degeneração. Já vai ter que trocar de novo. Nessa época aí teve dois especiais também, que é o Jekyll Files, né, que é os arquivos do Chacal. Não tem nada importante, não. É basicamente um monte de fichinha técnica. Isso. De um monte de vilões, meio que ele mostrando. É meio que ele mostrando pro Aracnocida, né? Isso, mostrando quem é quem. Colocando um pouco de juízo ou não na cabeça do. É tipo aqueles negócios de apartamento de Peter Parker, sabe? Exatamente. E também. É aquela coisa que tinha antigamente, os pin-ups de vários vilões. É legal falar que o Aracnocida ele tem alguns poderes diferentes. Também, tipo, ele pode virar água, ele tem mais força. Ele muda a forma corpórea, por isso que ele virou aquele monstro lá. Né? Ele é tipo um transmorfo com poder aquático, tipo um homem hídrico, assim, né? Vira gelo também, é bizarro. É legal de se mostrar, ele é muito aparecido. Não foi muito boa, não. Não precisa ser boa, é o salto. Não rimou muito com Aracnocida ser aparecido. É o salto. Saiba que eu odeio, odeio, odeio clones! Bom, então, vamos pra melhor parte da história? Máximo Clonagem. Legal é que a Carnificina Total, que é Máximo Carnage, fez sucesso aí. Aí tem essa Máximo Clonagem aqui, que é Clonagem Total, ficou no Brasil. Mais pra frente vai ter a Carnificina Mínima lá, que é a Mínimo Carnage. Ah, meu Deus. É, basicamente, tipo assim, Máximo Carnage deu muito dinheiro. É, porque tem desenho legal e porrada. História nem tanto, né? Mas ok. E eu saio por sempre. Aí eles falaram, precisamos fazer uma saga nova, que nome? Aí um gritou lá do fundo, zoando, Máximo Clonage. O povo, é ótimo, né? Foi mais ou menos isso. Vai ser promovido. Eu postei no grupo um tempo atrás que o povo da Marvel chamava Máximo Carnage de Máximo Garbage e Máximo Clonage de Máximo... Ah, caramba, esqueci. Normal. Oi? Fala com o seu chacal pra quando fazer o clone e corrigir esse problema de memória aí. O que significa? Tava melhorada, né? Eu esqueci. Ou será que o Eric original tinha problema de memória exatamente pela extração das células? Células de memória. Olha. Extração dos pentes de memória, não, pera. É, eu esqueci qual que era. Mas enfim. É que eu não notei aí. Agora eu tô curioso. É porque a palavra que eu lembrei não é. Então, mas enfim, não interessa. Não interessa, eu quero saber. A gente entra na saga aí, que no arco que seria o último, tá? Pra fechar a história, né, da saga do clone. A saga do clone é eterna, não fecha nunca. Amanhã vamos descobrir que o Octopus, na verdade, tomou o corpo do clone, não do Peter. Teria sido um final melhor, hein? Então, a ideia inicial era fazer um arco com 4 revistas mensais, né? As 4 normais, terminando numa daquelas Spider-Man Unlimited, que era trimestral, quadrimestral, sei lá. Mas, Eric, só falando um pouquinho, voltando um pouquinho, Máximo Bonage. Isso, Bonage. Que eu não lembro o que significa. O que significa a palavra? Você lembra? Assim eu cheguei... que eu li... É porque é muito bom. Bonage é porque a saga é muito boa. Nossa, Deus. Assim que eu li, eu achei que era a Bonage. Ah, meu Deus. Então, na hora que eu tava tentando lembrar, eu lembrei essa palavra, mas eu tô assim, não é bondade. Bom, e aí, como a Era do Apocalipse teve aqueles esquemas de edição alfa e ômega lá, eles falaram, não, o marketing falou, né, não, coloca um alfa e ômega aí. É que era costume daquela época fazer essas histórias. A Era do Apocalipse teve, o começo da saga foi na alfa e terminou na ômega. Essa saga Clonagem Total é tão boa que uma das capas da aqui no Brasil saiu a capa da Mulher Venom de uma história secundária e não da Maximum Clonagem, né? Triste, né? Mas não mudava muita coisa, né, era pra ser 4 mensais e uma Unlimited, aí trocaram a Unlimited por uma ômega e acrescentar uma alfa no início, né? Mas então, era pra terminar essa história com o Peter voltando a seu... Era pra terminar essa história com o Peter voltando a seu original, né? Ah, no Bonage não fica muito diferente de Bondage, não. É o ato de ter... de fazer sexo com alguém, não importa quem, não importa se a pessoa quer, é uma zona. É, eu acho... É uma gíria pra eles lá. Deve ter uma outra explicação, assim. Não, deve ter uma gíria pra eles. Que eles falam, o carro é muito Bonage, é muito bom. Bom, a história basicamente é o Chacal e o Aracnocida liberando um vírus lá, né? Uma versão nova do Carniça e matando praticamente uma cidade inteira, né? Só deixa vivos os clones, e esse era o objetivo, povoar o mundo com clones. Olha só. E é nessa daí que os novos Vingadores, os novos guerreiros, que o Magaren comentou lá, mas eles meio que começam a aparecer mais daí pra frente, né? Era a mesma época ali. Sim. Vocês sempre falam que fã do Namor não existe, fã do Quarteto não existe, mas é fã dos Novos Guerreiros, existe? Fica aí. Eu gostava dos Novos Guerreiros. No começo, nas primeiras histórias deles eram legais. Cara, os Novos Guerreiros tinham a Namorita. Se não gostavam do Namor, quem é que vai gostar da Namorita? Ah, eu prefiro ver uma mulher de banho do que um cara de sunga. Se fosse uma revista solo dela, eu não sei, né? Mas... Pois é. Em equipe? Enfim, aí... Mas sobrevive. Sobrevive os Novos Guerreiros estão... Parece que uma cidade morre. Aqui dessa vez não deu origem a nenhuma guerra civil. Já calma, tá todo mundo lá. E a... Sobrevive um cara, né? É. Que ninguém sabe por quê. Esqueceram dele. Enfim, tem essa história que os Novos Guerreiros também vão atrás do Aracnocida, começa a virar um bicho estranho lá no final. Ele é um bicho estranho desde o começo. É, mas agora ele vira um... Ele tá usando... quando ele usa a roupa dele lá. É, tem um uniforme próprio, né? Uniforme muito legal. Com boca, né? Isso. E aí os Novos Guerreiros também já vão atrás do Escarlate, né? Achando que ele tá envolvido também no, nessa liberação do vírus aí. Tem um negócio que acontece nessa história, que é o que um monte de gente também acha que é descaracterização, blá blá blá, que é o Chacal falando meio que pro Peter: ô Peter, já que você é um clone, vem pro meu lado, e ele indo, né? Mas tipo assim, o cara tá maluco, né? A vida dele acabou de ser destruída. Mas ficou muito forçado, mesmo se tu ler a história assim, tu pensar, nossa, o Peter foi pro lado do mal e tal, e ele age como... ele começa a bater no Ben Ray, ele é bizarro, cara, porque eu achei, tipo... claro, faz sentido ali, mas ficou um pouquinho forçado. É, não, forçado é um pouco mesmo, mas, tipo assim, não é completamente absurdo igual o povo fala, sabe? É que pros fãs do Peter Parker, fica meio tenso ver isso, né, cara? Não, quando eu li eu não gostei, mas, tipo assim, eu entendo que faça um pouco de sentido, não faz todo sentido, mas faz um pouco. É que agora que você é um clone, você entende o sentimento dele, né? Ô, Mônio, pode falar isso, você falou aqui. Eu ia falar justamente isso, que eu acho que não faz sentido, cara, porque a memória que ele tem, o que o Peter Parker é, ele não ia deixar isso fazer, levar ele pro lado negro da força. Eu achei que foi um pouco exagerado, tipo assim, eu acho que realmente ele deveria ter dado uma titubeada, vamos dizer assim, ido com o Chacal, mas tipo assim, no meio do caminho ou quando chegasse lá, ele já voltasse a si, sabe? Mas não, ele realmente começa a agir de uma forma meio esquisita, né? Uma das únicas coisas boas aí da clonagem total foi que eles trouxeram de volta o Justiceiro, né, que apareceu na primeira vez com o Chacal junto, e agora eles trouxeram de volta aí o Justiceiro caçando o Chacal finalmente, né, querendo passar limpo tudo que eles tinham passado antes lá. Tan, tan, tan. Nunca tinha feito essa associação. Olha só. Percebi isso hoje também. É. Não, o Chacal, eu acho que tem uma parte da história que ele se sacrifica pelo Peter, né, entra na frente da bala do Justiceiro, sei lá, alguma coisa assim. E daí o Peter, não, né, ele se salvou por mim, eu vou ficar do lado dele, eu vou ignorar que ele fez milhares de clones e ferrou a minha vida um monte de vezes, eu vou pro lado dele, igual me salvou de uma bala, né. É, isso é um pouco exagerado mesmo. E o Kane tá solto de novo, né. O Kane, ele volta pra ajudar o Aranha Escarlate, que tava lá no depósito do Chacal, o depósito de clones, que daí aparecem milhares de clones juntos, e o Kane ajuda o Aranha Escarlate a acabar com eles, e eles vão se degenerando e viram uma gosma. É uma maravilha, né, cara? Quando o Chacal leva o tiro, o Peter leva ele pra uma das máquinas de clonagem pra ele se recuperar lá. Acho que dá pra pular essa droga tudo. Isso aí é ruim. É, eu tô tentando ver aqui o que que tem de importante na história. Então, no final, a conclusão dessa saga aí, o que acontece é que ele tenta fazer uma bomba lá que vai matar todo mundo e transformar... Igual ele fez lá na outra cidade, né? Só que agora exatamente, só que agora é um nível maior, e daí o que acontece é que o Aracnocida acaba sendo coagido pelo Scryer, que depois nós vamos saber que foi o Norman Osborn, que não queria que o Chacal matasse todo mundo, né? Porque fugiu dos planos dele isso. Daí o Aracnocida vai pra cima do Chacal e acaba dando lá que a Gwen Stacy, o clone, reaparece e tenta matar o Chacal. No final acaba o Chacal caindo do prédio lá e morrendo, ou um clone, eu não sei. É, mas essa clone aqui da Gwen é a que tava vivendo lá com o Chacal clone. Essa história não faz tanto sentido, que tem uma parte aqui que aparece mais clones da Gwen saindo lá dos casulos, só que dessa vez elas estão tudo vestidas. Não sai como as outras que são. Clonou muito, até a roupa. Muito mais legal a outra versão, né? Enfim, não tem mais nada. É, só tem um detalhe nessa edição aí que o editor lá comentou, sei lá, alguma coisa assim, que, tipo assim, a Maximum Clone de Ômega era pra finalizar, era pra fechar a saga do clone. Aí colocaram pra escrever acho que foi o Tom Lyle, que não escrevia nenhuma das revistas regulares do Homem-Aranha, era razoavelmente novato. Tipo assim, o cara vai escrever a edição mais importante da saga inteira. Tiveram que revisar e mudar, e mudar, e mudar, e mudar de novo, e mudar mais uma vez o roteiro da revista um monte de vez. Parece que teve 4 desenhistas e 5 artes finalistas pra fazer a Ômega sair. Ou seja, teve confusão pra fazer a revista, prazo apertado, um monte de revisão. Então assim, não tinha como ficar bom, sabe? Então, enfim, ao invés de fechar a história... Pioraram a situação. É, aí complicou, né? Detalhe que essa Gwen que vocês citaram, eu acho que é o clone original, que vai embora lá na Amazing 150. E termina a história com ela indo embora de novo. Igual aquela vez. Exatamente. Saindo ao longe assim e sumindo, né? Aquela que tá vivendo com o Dr. Nara, com o Miles. É, essa é a que tá vivendo com o Miles. Aquela lá, pra todos os efeitos, ela voltou a ser a mulher lá que o Eric falou o nome que eu nunca decoro. É, a história do Joyce Delaney. Acho que a pronúncia é Delaney, mas... É Delaney. Na verdade, uma coisa que eu vi sobre a história é o seguinte: eles ignoram a guerra do Alto Evolucionário. O que aconteceu lá não aconteceu. Pra essa saga do Clone. Aí depois eles começam a justificar um monte de coisa e pra tentar encaixar a história. Porque até então, em algum lugar que eu vi, eu não lembro porquê, eles falavam que esse clone da Gwen era original. Só que se você for colocar a história do Alto Evolucionário no meio, a gente vê que não é, né? Então... Naquele Aranha Escarlate especial, eles não explicam essa história aí do Alto Evolucionário? É, eles explicam mais pra frente. Eles acrescentam aí uma... É, eu nem lembro quem foi que escreveu, mas tem uma história que justifica isso tudo. O próprio Alto Evolucionário acho que aparece, né, na história, algumas coisas. É aquela que saiu na Aranha Escarlate especial aqui na Abril, né? Um encadernadinho pequenininho. Essa Gwen aí, eu tô olhando a revista aqui, quando o Peter encontra ela. Ela fala que foi quando o Warren morreu. Ainda fala aqui, ó. Veja Web Spider-Man 125. Essa é a que vivia com o Warren lá. Né? Será que a que vivia com o Warren não era aquela que fugiu reprogramada, não? Considerando a saga do clone, não é tão impossível, né? É uma interpretação, né? É, não, é, pode ser uma nova mesmo, né? Fugiu reprogramada como? Não, será que aquela que tava com o Ori não é a que fugiu, vírgula, programada, não? E essa Joyce aí é uma outra, qualquer, né? Ah, enfim, gente, não importa. Enfim, termina a clonagem total com o Chacal despencando do prédio lá e morrendo, na teoria. A gente tá falando de saga do clone, a gente não vai conseguir achar sentido em algumas partes. O Aracnocida não, o Aracnocida não morre nessa daí também? Morre, morre todo mundo. A bomba que ameaçava explodir a cidade toda, eles jogam lá em cima e não explode nada. É igual o filme do Batman 3 lá, que bomba poderosa só explode umas poeirinhas lá. Os próximos aí, basicamente, é esse arco Exiled, exilado. É basicamente um inimigo diferente lá dos tempos do Ben Reilly aparecendo, né? E atacando o pessoal. É, nesse meio tempo, só citando que o Ben acabou sendo chamado pra fazer parte dos Novos Guerreiros. Ele fica meio alternando entre as duas, aparecendo na revista do grupo lá e nessa aqui. Eu não vi isso daí não, hein? Acho que é, Abril pulou um monte de coisa. Pois é. Abril praticamente pulou toda essa história, todo esse arquinho. Então, é basicamente, tá, então já que não saiu no Brasil, é basicamente um cara lá que... Como é que é o nome? É tipo Despair, alguma coisa assim, Despair, sei lá. Que aparece, a Gata Negra tá meio nervosa por causa do que aconteceu, que o Peter enganou ela, blá blá blá. E aí esse cara meio que domina o Peter, a Gata Negra, enquanto o Ben Reilly liberta, né? Aí o Ben Reilly vai morar num lugar lá que o Seward tem, porque ele precisa dormir em algum lugar, né? Tal. E mostra também o Abutre novo, né? Que é uma das atualizações, vamos dizer assim, no visual dos vilões, né? Que é aquele Abutre que absorve a essência vital do povo. É, foi inspirado pelo desenho. Exatamente. E, enfim, não teve muita coisa, né? Um arco meio ok. É, só que no final desse arco aparece a Doutora Octopus. Ah, já é no final dele? É, que mostra os tentáculos, a gente acha que apareceu o Doutor Octopus de volta. Aí no final descobre que é a Doutora Octopus. Na verdade é uma outra mulher, a Caroline. É a Caroline Trainer, filha do Seward, né? Exatamente. Ah. Ela era apaixonada pelo Doutor Octopus, era tipo uma assistente dele, né? Uma admiradora. Que aparece na clonagem total, simplesmente desaparece, né? Não mostra nada mais dela depois. A princípio, o Chacal morre e ela vai embora. O Warren morre, cai de cima do prédio e nisso acaba a história. Não é citado ela em momento nenhum depois. Se ela era realmente um clone do tipo que vai se decompor, não mostra mais nada. Simplesmente ela vai embora. Exatamente. E também antes disso... Na verdade, antes da estreia da Doutora Octopus, tem o arco que vai encerrar de vez aquela história das visões do Peter, do Ben, do Kane, vê a Mary Jane sendo assassinada, que a gente descobre que era o Peter, na verdade. Comandado pelo Chacal, blá blá blá. Os novos guerreiros aparecem pra ajudar e acaba. É basicamente essa que eu comentei lá, que eles tiveram que dar uma editada, porque tem tipo uma programação na cabeça do Peter lá, que reforça a ideia de que ele é um clone, né? Que força ele a matar a Mary Jane. Né? E a história é basicamente ele perseguindo a Mary Jane pra matar e falando, foge Mary Jane, gente, me ajuda, me mata se precisar, né? E aí eles, a capa da revista parece que era tipo ele segurando o pulso dela, não sei o que, e no final das contas eles, a capa definitiva, acho que ele nem tá encostando nela mais, quando dá polêmica. É, não mostra ele encostando, dá pra você ver que tipo ele tá puxando o cabelo dela pra trás, alguma coisa assim, ele vai apertar o pescoço dela. Essa capa é muito feia, é muito feia essa capa. E a ideia era dar a motivação final pro Peter ir embora, né? Tipo assim, não, chega, né? Quase que eu matei a minha esposa com o filho, mas ainda não... Nossa, ele matou a esposa com o filho? A esposa tá com o filho. Não, ele não tentou matar ela com o filho. Matar ela com o filho ou não tentou matar ela com o filho? Decida-se. Eu imaginei ele pegando o filho e dando porrada na mulher. Pois é. Eu imaginei aquilo que aconteceu naquela potestade. Ai, meu Deus. Nossa. Matar com o filho, ora. Enfim, aí tem a... Pela minha pauta aqui tem algumas historinhas do Ben nos Novos Guerreiros aí, irrelevante. É, o arco final maior aí é o The Greatest Responsibility. Isso que tem a doutora... É essa sim que aparece, a Dr. Octopus, que é revelada que era ela que tava naquela história anterior lá, e não o Octopus. Que tem a internet representada de uma forma bem interessante, né? Sim. Cyberespaço. Igual nos anos em 2099. Exatamente. Aí nessa história que fala que ela é filha do Silver Trainer, foi a última vez em que o Demeter escreveu, inclusive. É, aí tem o Team Up com do Aranha com os novos guerreiros. O X-Men também, que abriu no publicou. A ideia da Time Bomb era fazer o que essa história fez, né? Que é tipo assim, dar o ponto final ali pro Peter falar chega de Homem-Aranha e tal, e vou deixar o Ben Reilly seguir e tudo mais. É essa história que fez isso. Aí, por causa disso, a Time Bomb vira meio que tipo um filler, sabe? Uma historinha só pra passar o tempo pra chegar nessa. Que ela não vai nada em lugar nenhum, é o Peter correndo atrás da Mary Jane. É, quer dizer, ela mostra o que as visões do Kane eram, né? Mas basicamente isso. É, e foi estranho, eu acho, que o momento em que ela aconteceu, né? Porque ela deveria ter sido publicada quando o Peter ficou confuso, sabe, se eu era o clone ou não era, que ele ficou totalmente transtornado lá. Eu acho que ela caberia muito mais naquela situação, não depois do clonagem total, né? É porque nessa história aqui acontece um negócio parecido com aquela Amazing 33, que o Peter fica preso nos escombros e tudo mais. E aí, enquanto ele tá ali nos escombros, nessa história aqui, ele fica pensando, né? Caramba, eu tô aqui agindo como Homem-Aranha, minha esposa tá em casa com o filho, eu poderia morrer aqui agora, ela ia ficar sem ninguém e tudo mais. Ele meio que percebe que agora ele tem uma responsabilidade muito grande como pai, né? E aí o Escarlate aparece pra ajudar ele, meio que é tipo a passagem da tocha, né? Do bastão ali. Mas é basicamente isso. Então é meio que a história final ali de agora eu tenho responsabilidades maiores e eu tenho que parar. Mais grandes, mais maiores de grande. E enfim, ele fala, bom, eu vou sair da cidade com a minha mulher, bem, é seu agora, se vira. E aí, pra terminar a saga do clone, vamos dizer assim, a gente pode, eu falei aquela hora que eu comentei o Parker Years na hora errada, mas na verdade não, é que tem uma história que era aquela de backup que saiu lá na 400, mas tem um one shot, né, uma daquelas revistas únicas que chama Parker Years também, que é basicamente o Peter conversando com a Mary Jane falando que, ah, eu só fiz coisa errada enquanto Homem-Aranha, se eu fosse o verdadeiro e não o clone, teria sido melhor. E ela fala, não, mas você fez muita coisa boa também. É basicamente isso a história. Aí ela vai lembrando de várias passagens da história. Ele tava até, inclusive, ele queimava o uniforme nessa história aí, né? Sim. Ele ia queimar. Ele ia queimar e, por causa do que ela fala, eu acho que ele volta e guarda, né, o uniforme, alguma coisa assim. E aí, pra terminar a fase Peter Parker, entre aspas, a gente tem a aventura final, né? Ah, que ele vai lá pra... Na verdade, de teia. É. É uma história bem... Só pra mostrar ele... Essa história só serve pra deixar claro que o Peter é um péssimo motorista. Você sabe qual que era a ideia dessa história, né? Surpreenda. Gente, o Peter não é mais o Homem-Aranha. Vamos dar um adeus digno ao personagem, mostrando a história até o bebê nascer. Isso é um final digno, aquela história. É, tipo assim... A ideia era essa. Quer dizer que a história que foi publicada era... Que atingiu o objetivo, né? Tanto que isso que eu falei não acontece na história. Pois é. Mas o... A ideia é que, como a gente tá falando, teve muita gente dando pitaco, a gente falou, vamos fazer isso aí. Não, vamos fazer isso. E se a gente não fazer o bebê nascer agora? E se? Aí saiu essa história. Não, pra você ter ideia, tipo assim, pelo que eu vi, a última edição foi a edição problema, porque a ideia era mostrar o bebê nascendo e falando, gente, olha, o Peter continuou a vida dele pra lá e tal. Adeus, Peter Parker, vamos continuar aqui com o Ben Reilly agora. Só que quando foi sair a última edição, o editor lá que eu falei, ele falou, não faz o bebê nascer não, porque agora eu quero que o Peter volte em algum momento. Sendo que eles tinham decidido que ele não ia voltar mais. Aí fala assim, faz o seguinte, faz a Mary Jane ter um aborto lá, alguma coisa assim, pronto. As soluções do final da minissérie. Ia terminar muito bem, né? Muito melhor do que terminou, né, Moni? Um final feliz e alegre, né? Parece que o escritor, ele praticamente ameaçou se demitir, porque ele falou, eu não vou ser responsável, o cara responsável por matar o bebê da Mary Jane, né? O que que os fãs vão pensar? Então, cara, o que pensam do pesado hoje em dia. É a decisão mais sábia que esse cara já teve na vida. Pois é, mas... Aí, no final, fizeram o que estão fazendo aí no começo. Tá bom, então deixa aí, sem nascer, depois a gente vê o que faz. É, só que eles tiram o poder do Peter, né? É, dão um jeito lá de Peter perder os poderes e acabou. E pelo que eu vi, deixou o cara que escreveu, não escrevia nenhuma das mensais, aí ele deixou todo mundo meio puto, sabe? Porque não era muito bem planejado que o Peter ia sair de cena e perder os poderes, sabe? O povo queria usar ele ainda. Aí falou, não, tá sem poder e acabou, enfim. E aí a gente despede de Peter Parker e o Ben Reilly, o primeiro e único Peter Parker, assume, né? Como Homem-Aranha. Sabendo que nunca mais veremos o Peter Parker que acompanhamos durante 20 anos. Exatamente. E aí, talvez pra tristeza dos nossos ouvintes, não sei, a gente termina o programa aqui, né, Magari? Mônio, Mike, opa, e Everton. É, a saga do clone é essa, não é? Exatamente. Bom, gente, então é isso aí que a gente tinha pra falar da saga do clone, né? Pra quem não conhece o Tweepcast, a gente é do site Aracnofan, www.aracnofan.com.br. E até a próxima. Até mais. Até. Abraços. Até. Falei as luvas, ninguém me ouviu, não? Não, cara, sua voz tá baixa. Minha voz sempre fica baixa, até hoje eu não descobri o porquê. Porque a risada é muito alta. Você tem que ir no médico, olhar, né, alguma coisa assim. Sua voz fica baixando. Enfim, aí tem e essa agora? Meu Deus, precisa gritar, não. Não gritei, eu aumentei o volume, por algum motivo que eu desconheço, ele tava lá no quase no mínimo. Pronto, agora acho que vocês me ouvem. Ou não, né, pelo visto. Todo mundo combinou mentalmente de ficar calado. Eu sinto tanto ódio emanando dos corações de vocês. Bom, no final das contas... Pelas minhas contas aqui, a gente tá na teia do Aranha 93. Que é quando aparece esse terceiro Peter Parker. Eu tenho muito medo da sua memória. Você não quer doar um pouco o Eric, não? Aproveitar o filme. Eu sinto maldade no seu coração. Meus advogados vão entrar em contato, viu, Eric? O nosso objetivo é fazer as pessoas correrem de atrás da saga do clone e depois não, não, não, não. Nosso objetivo é a conquista. Nosso objetivo é a conquista. Nosso objetivo é a conquista. Ah, essa, eu perdi essa, já. Eu tentei baixar esse jogo aí, só que meu celular não dá memória RAM, daí eu desisti, né? Não tem como jogar no PC. Memória RAM? É, o celular tem memória RAM hoje em dia. Eu não faço nem ideia de quanta memória tem o meu celular. Eu sei quanto ele tem de disco. Sim, mas agora, hoje em dia tem memória RAM, porque celular hoje em dia roda jogo de Play 1, né? Tirando o Eric, todo mundo tem memória. E ele só vai ouvir isso nos extras. Continua no próximo episódio.